Vamos playar. Bom. Como terminamos a última sessão, então? Lembram? Opa. Vocês tinham saído de Toril, ido até o reino de Lena para ver o que tinha acontecido com ela. Toph empreendeu todos os esforços para tentar salvar a Lena, mas não conseguiu. E nesse inteirinho algumas coisas aconteceram. Toph tentou sugar a energia dos deuses de Toril, tentou matar Mistra, mas em determinado ponto o fluxo de energia que partia de Mistra foi interrompido. Toph tentou pegar a energia dos elfos todos do plano do Griel, mas também o fluxo foi interrompido antes que algum elfo caísse morto. Toph tentou puxar a energia da Akemi, mas da Akemi não conseguiu puxar nenhum pixel de energia sequer. Para de gritar, cachorro! Se vai latir, late direito, porra! Vocês estão escutando o cachorro gritando daí? Essa porcaria aí. Esse gritinho fininho do caramba. Eu tô ouvindo aqui no Meet e aqui em casa. Caralho, não precisa exagerar, hein? Buzz Lightyear. Bom, não conseguiu tirar nenhum naco de energia sequer da Akemi. Não sabe o porquê. E aí as defesas em Vitalia começaram a cair, os deuses se reuniram, né? Ah, vamos sair daqui, e levou todo mundo para outro plano, e vocês foram parar na torre. O nome da torre é... Ai, cadê? Não é Rontoni, não. O nome da torre é... A Fortaleza da Fúria. Uma imponente construção octogonal no reino de Kim, altíssima, e do alto dela vocês conseguem avistar todo o campo de batalha repleto dos exércitos do Deus da Guerra, todos prontos para o combate sempre. E enquanto isso, em Toril, a Ciri e o Silerin tentavam entender o que que era a tal da Celeste Lisbeth, e o Silerin, ele tinha descarregado aquela energia excessiva que estava no corpo dele, no peito do Celestial, que se dizia Lisbeth, e abriu um buraco no peito dele, e esse buraco se tornou uma singularidade. E tentavam entender o que era aquela criatura, e se ele falou: ó, usa a gravidade, desfaz esse buraco negro aí, né? E aí explicou para ela o que era a gravidade, como que se utilizar do poder da runa da gravidade. E a Celeste Lisbeth conseguiu dissolver, dissipar a singularidade. E a Ciri pediu para ela passar para a Ciri a runa da gravidade. E aí, quando ela falou isso, a Celeste Lisbeth disse: não, vai doer, isso não é bom. E a Ciri falou: não, a gente aguenta. E quando fez a transferência de runa de uma para outra, a Celeste Lisbeth se desmanchou, se dissolveu em agonia e desapareceu para todo sempre. O Celerin entrou em contato com o resto do grupo para saber o que estava acontecendo, descobriu onde todos estavam e se teletransportou imediatamente para junto do grupo. E agora todos vocês estão na Torre da Fúria, no centro do reino de Uerra, o reino de Kim. E a Toph explicou o que tinha acontecido com a Lena, que Zaz tinha traído o Panteão, roubado a energia da Toph, apunhalado Lena pelas costas, matado Lena e ido até o encontro do nada. E nesse momento a Toph, ela teve uma visão e viu os As de fato se unindo ao vazio, dizendo que não tinha conseguido eliminar todos, mas tinha enfraquecido o Panteão, e que não tinha conseguido roubar as Pedras Rúnicas, porque eles estavam usando as Pedras Rúnicas, e os As poderia ser morto se ele fizesse isso, se ele tentasse pegá-las, mas pelo menos ele tinha conseguido enfraquecer muito o Panteão de Arton. E Zaz toca um tentáculo do nada e assume aquela forma escurecida, que é a característica da ausência de luz, e se une por completo ao inimigo. A Toph foi tentar ver, entender o que tinha acontecido com a Kemi, porque que ela não tinha conseguido puxar nada de energia da sua filha. Pegou a criança no colo, começou a analisá-la, ao mesmo tempo em que a Ciere, com a ajuda de todos os demais, estava tentando entender, com a ajuda da Runa da Compreensão, inclusive, o que estava acontecendo com a Lena, por que que a Lena tinha caído e por que que a cura não funcionava com a Lena. Por que que a Lisbeth tinha visto dentro da Lena, do corpo da Lena, um templo arruinado, com bolsões de energia escorando as paredes. Bolsões esses que expulsaram a Lisbeth de lá de dentro, inclusive. E, nesse momento, a Ciere tem uma visão. Ao mesmo tempo que a Toph, com a criança no colo, tem também uma visão. E a visão que vocês duas tiveram é de uma criança, uma menininha, com um ar de sapeca, com um dedo nos lábios, selando os lábios, pedindo silêncio, pedindo segredo, e a outra mão agitada, assim, toda serelepe, toda animada, fazendo pra vocês duas. E aonde começamos? A gente querendo realmente matar ela. Engraçado. Bom, o local onde vocês estão, eu vou descrever e depois vocês podem começar as suas ações. O local onde vocês estão é uma fortaleza imponente e assustadora. É uma grande muralha negra octogonal, cada lado se estendendo por vários quilômetros, que dá forma aos limites dessa fortaleza. Cada vértice contém uma torre de vigia, e milhares de guardas revezam-se em patrulha nessas torres. É realmente do tamanho de uma cidade essa fortaleza. No interior dela, vocês conseguem ver, pelas janelas ali próximas, né? Vocês conseguem ver o próprio exército de Kim treinando incessantemente. E além dessa fortaleza, nas planícies que se estendem abaixo dessa cordilheira, sobre a qual essa fortaleza está incrustada, vocês veem incontáveis exércitos em formação de batalha, treinando, preparados, aguardando o momento de entrarem em batalha, aguardando o comando do Deus da Guerra. Vocês conseguem ver, longe, distante, uma floresta muito vasta e de árvores de folhas escuras, um tom avermelhado escuro, como se fossem árvores de sangue. Aqueles que têm a visão mais apurada, mais aguçada, quando vocês caminham por entre esse salão enquanto aguardam o resultado das ações da Ciere, né, enquanto conversam com as pessoas que estão ali, vocês conseguem vislumbrar muito distante, além dessas planícies recheadas de soldados, vocês conseguem enxergar uma enorme cratera no solo. Uma cratera muito, muito, muito grande que se destaca no meio da paisagem. Uma planície toda árida. E no centro dessa planície árida vocês conseguem ver uma cratera gigantesca. Além disso, vocês veem até no limite de onde a visão de vocês alcança, vocês enxergam um campo de batalha enorme. Muitos soldados ali naquele campo de batalha, aguardando ordens para combater um possível inimigo. E para além daquele lugar, vocês enxergam algo terrível. A impressão que dá é que vocês estão vislumbrando um portal. E além desse portal, a visão que vocês têm é de uma área de tormento. É isso que vocês enxergam nesse local. A Ciere, ela está abaixada ali, segurando Lena ali nos seus braços, né, tocando ela, concentrada, como se murmurasse uma prece, alguma coisa ali, os olhos fechados. E aí vocês veem subitamente a Ciere, ela tombando para trás e desfalecendo. O que vocês fazem? faleceu. Faleceu. Caio. Ou melhor, o que você faz, Celerin, né? Porque é você que tá na cena só. O resto do grupo nem tá aqui. A gente não tava junto? Sim, vocês estão juntos. Mas assim, o Ariel não tá, a Denise não tá. É isso que eu quero dizer. O Murin, ele tá afastado. Enquanto assim, ele tava analisando Lena ali, né? Vocês viram que o Murin, ele se afasta, cabisbaixo. Vai até o Mago Elminster. Chama ele no canto e começa a conversar com ele. Os dois se sentam um de frente pro outro. Ficam conversando durante alguns momentos ali. E aí o Murin, ele fecha os olhos, ele se concentra como se estivesse numa espécie de uma meditação após esse momento de conversa com o Elminster. O Elminster, ele se levanta, ele fica próximo ali observando o Murin. Depois que ele se levanta, ele passa ao lado dele, põe a mão sobre o ombro do Murin num gesto afável de amizade. Fica um pouquinho afastado dele, uns dois ou três passos, e fica observando o que está acontecendo ali no centro do salão, onde estão reunidos os deuses de Arton, e num círculo, e num círculo exterior a eles, os deuses de Toril, que também chegaram ali para auxiliar. E é nesse momento que a Ciera, ela desfalece. Ah, ela já estava meio inconsciente quando a gente estava saindo de lá. Ela estava toda arrebentada, né, do contato com a runa da gravidade. Não, mas os caras curou nós. Sim, vocês receberam cura aí. Exato. A gente tá blindão lá do deus de Toril deu um help. Ó, o Ariel tá entrando. Vamos todo mundo fazer uma cara e ficar congelado como se tivesse tudo travado? Ah. É, até mesmo porque só você tem cana, né? É, só eu tenho câmera. Oi, Ariel. Opa, Jeff. Tudo bom? Entrou, ficou quietinho, assustou, foi? Não, eu não entendi. Eu tava comentando, porque não faz sentido. Eu não entrei mutado. E do lado me mutou. Hã? Eu não entrei mutado, mas do lado eu entrei mutado. Não sei por quê. Eu não coloquei pra entrar mutado. Ah, pode ser a configuração do meu aqui, talvez. Que todo mundo entra mutado. Pode ser. Não sei se tá configurado dessa forma, mas pode ser. Eu tenho certeza, porque eu desliguei a câmera, sabe? Eu já vou deixar o microfone aberto, porque já é bom só pra entrar, né? Aí eu entrei, ué, tô mutado. Estranho. Tecnologia. Homofobia. Vou buscar meus direitos para Damari. Vai lá. Vai sair lá com seus direitos de roupinha azul. Tô parecendo uma goiabeira pra ela. É, isso aí. Bom, Griel, vocês estão numa torre. Essa torre aí que eu tô mostrando pra vocês. No centro do reino de Uerra, o reino de Kim. A torre encravada no alto de uma cordilheira. Cordilheira mais alta do reino. A Ciere, ajoelhada no chão, né? Tomando Lena nos braços. Concentrada ali. Tentando descobrir o que aconteceu com ela. E os deuses de Arton ao redor num círculo, por fora dos deuses de Arton, os deuses de Toril. Murin, ele se afasta num cantinho, conversa com Elminster, se ajoelha ali e fica em meditação, fica concentrado ali, refletindo. Ao redor ali, pelas janelas dessa torre, vocês conseguem ver, né? Esse mundo aí, você consegue ver uma floresta de folhas escurecidas. Você consegue ver uma planície árida, totalmente infértil, e no centro dela uma enorme cratera gigantesca. Você consegue ver também um campo de batalha muito grande nas proximidades dessa fortaleza aí, repleto de soldados, aguardando um comando de seu líder para entrar em combate. E assim, no limite da visão, nas fronteiras desse plano, essa bolha planar em que vocês estão, você consegue ver um exército muito grande aguardando para entrar em combate contra um inimigo que está diante dele. A impressão que você tem é que esse inimigo está além de um portal, e o inimigo que está além desse portal é uma área de tormenta. É. Essa é a visão que vou. Essa é a visão que você tem. Hã? É atormenta nada ou atormentador também? Tormenta nada. Beleza. E você tem essa visão. E aí, quando você dá uma olhada assim ao redor na torre, né? Só pra vocês entenderem, ó. Essa fortaleza que vocês estão, ela é uma muralha octogonal. Cada lado dessa muralha tem quilômetros de largura. Ou seja, isso aí tá bem fora de escala, mas só pra gente ter uma noção. Tá? Em cada vértice desse octógono tem uma torre. E exatamente no centro, que é onde vocês estão, tem uma torre muito mais alta do que essas torres que estão na extremidade da muralha. Então, pelas janelas dessa torre, vocês conseguem ver corredores aí que descem, escadas que descem para acessar a muralha, acessar as outras torres, tá? Outras salas desse castelo. E outras janelas que vocês conseguem ver, para além dessa fortaleza, o reino de Qin quase que completamente. Quando você termina de dar esse 360 olhando tudo ao redor aí, você vê a Ciere, ela desfalecendo para... Cala a boca, Faísca! Você vê a Ciere, ela desfalecendo para trás, largando Lena no chão. O que vocês fazem? Ah, só para lembrar, a Toph, ela tinha entrado no seu plano, Griel. Você abriu a porta do seu plano para a Toph entrar lá, e a Toph estava com a criança nos braços. A filha dela, a Kemi, nos braços dela. Eita, e você que está acompanhando um pouco de cada plano, você vê também dentro do seu plano a Toph caindo de joelhos com a criança no braço. Aí ela tomba lentamente pro lado e larga a criança no chão. O que vocês fazem? É, isso aí é novidade, hein? Para que é essa criança mesmo, Jeff? É a filha da Toph. A gente veio buscar ela para levar para lá. É a filha da Toph, que a Toph tentou puxar a energia dela para tentar curar a Lena, mas não conseguiu tirar nada de energia da criança. Tá, então eu vou pegar ela e a Toph e vou levar pra Lena. Ok. Até o corpo, né? É, pra falecida. Vai uma em cada ombrinho, né? Duas crianças. Ok. O Grial, ele chega, voltando, atravessando a portinha que dá acesso ao plano dele, carregando a Toph e a filha da Toph. Né? Carregando a Toph e a filhinha da Toph. Fechou seu plano. E aí chega no centro ali. Todo mundo fica apreensivo, os deuses todos ficam apreensivos com o que está acontecendo. Vocês veem que... As deusas de Arton, né? Thanató, Uina, Mará, vão até a Ciere para tentar entender o que está acontecendo. E são acompanhadas, são seguidas também por Selune de Toril. Todas elas vão até a Ciere, tocam na Ciere e tentam despertá-la. Venham todos a mim. Quando você chega, Griel. Outros deuses se juntam, né? Luina, ela se levanta, vê a Toph no seu ombro, né? Desmaiada, vai até ela pra ver o que tá acontecendo. E de Toril vem Shauntea também, pra tentar entender o que tá acontecendo com a Toph. As deusas tocam as duas inconscientes. E pouco a pouco vocês duas vão despertando. Toph, você tá sendo carregada. Você abre seus olhos, saindo daquela escuridão em que você tava. E vi que você está sendo carregada pelo Grial. Uina e Shauntea ali, diante de você, te acordando. Ciri, você acorda, deitada no chão de costas. E aí você vê que Mará, Thanató e Selune estão ao seu redor. Olha para um lado e vê a Toph acordando também no ombro do Grial. E o Grial carregando a criancinha no colo. O que vocês fazem? Acontecendo aqui, velho? A gente lembra de tudo, normal. Sim. Griel, pode me colocar no chão. Acho que eu já posso ficar de pé. Por que você riu igual vilão? Porque ela é vilã. Beleza, coloca você e a criancinha no chão. Não, minha criança no chão, me dá no meu colo, eu posso ficar no chão. Tudo bem. Obrigado. Beleza, eu vou levantando assim. Falei, tá tudo bem aqui? Tudo tranquilo? Sim, está tudo bem. Você desmaiou, Siri. O que aconteceu? Celone perguntando. Não. Sei não. Que eu não sei não. Sei não. Eu tava bem. Mas acho que a gente deve continuar. Vamos. Vocês têm uma batalha aqui pela frente e a gente tem dois filha da puta pra matar. Quem você pretende matar? Nada e Zasta. Ah, certo. Siri, acalme-se. Mara falando. Parece que você não está muito bem ainda. Procure não, se acalmar. Ah, Mar. Oi? Ele tá bugando aí, velho. Tá bugando aí. Vocês veem Mara levando a mão à testa assim. Uma cara assim de exausta. 8 níveis de exaustão. Aí ela se apoia em Thanató, se apoia na veinha. As duas caem. É porque véia apoiando véia é isso, né? Se apoia em Thanató. Thanató. Você está bem, Mara, minha filha? O que acontece? Ai, não me sinto bem. Estou fraca. Uma dor de cabeça grande tomou conta de mim. Ai. E aí, Mara dá uma fraquejada, assim, dá uma destrambelhada, assim, quase cai. Thanató segura ela. Vai até lá ver, tá bem a senhora? Mara fala, não me sinto muito bem não. Acho que eu quero me sentar um pouco. E aí, senta ela no chão, a Thanató. É porque você tá no reino da guerra? Quando Mara senta, vocês escutam um baque surdo atrás de vocês. O que é um baque surdo? Um som. Cai assim, ó. Uma pancada seca, uma pancada seca. Ah, tá. No solo. Quando vocês viram pra trás pra olhar, vocês veem Calmir caído no chão. Mas vai cair todo mundo? Eu tô achando que sim, vem aqui, hein? Que pariu. Calmir, ele cai no chão, ainda tendo tremeliques, né? Senhor, você está vivo? Ainda tendo alguns tremeliques, o Calmir cai no chão. Quem olha para um lado, quem olha para o outro. E aí vocês veem a própria Lena deitada no chão ali. Ela cerra os olhos como se estivesse sentindo dor. Eu viro para os deuses assim, dá para vocês me explicar o que está acontecendo com vocês aí? Porque a gente não é muito fluente em Deus, não. Bom, Kim, ele olha pros três que estão sofrendo e fala: por isso eu devia liderar o panteão. Eles são fracos. Falando isso só porque tá no seu plano, né? Sim. Aqui os poderes deles são reduzidos. Mas você tem como mudar isso? Tenho. Mas não farei. É, imaginei. Vamos reformular. Você vai mudar isso? Não. Isso iria enfraquecer o meu plano. Isso enfraqueceria as defesas desse lugar. tornaria ele vulnerável. Vocês vêm lá, ele aponta pra vocês aquele portal onde tem uma área de tormenta. Estão vendo lá? Uhum. Além daquele portal estava Ordine. Nossos exércitos se enfrentavam diariamente nesse campo de batalha. Todos podem acessar o campo de batalha e combater. Mas, depois do combate, retornam para seus planos de origem. Os seres de Ordine não conseguem entrar aqui, da mesma forma que os seres de Uerra não conseguem atravessar aquele portal e chegar até Ordine. Somente o campo de batalha é de livre acesso a habitantes dos dois mundos. Se eu alterar a natureza deste plano, ele enfraquecerá. E as criaturas que dominaram o reino de Calmir quando ele o abandonou poderão invadir este lugar. Nossas defesas estarão comprometidas. Mará e Calmir que resistam. Lena é a mais forte de todos. Se ela não morreu até agora, não é por causa da minha aura que vai morrer. Vocês todos sentem uma vontade assim de dar na cara do Kim. Quase que incontrolável. Nossa, se tinha vontade de muito grande dar um tapa na cara dele, a gente vai dar. Sério? Sério. Tenta a sorte, hein? Grião. Eu preciso rolar um ataque, é isso? Sim. Sim. Ah. Fala. Posso te pedir um favor? Mais uma vez? Peça. Você pode abrir a porta do seu reino? Abro. E pedir novamente para que nossos amigos tomem conta da Kemi? Claro, por que não? E aí, Ciro, você deu tapa ou não deu? Qual criança? Ah, Kemi. Eu tô segurando. Você? Não é o Grial, então, ok. Não, o Grial, eu falei, Grial, pode colocar eu no chão. Aí ele falou, não, eu coloco as duas no chão. Eu falei, não, caralho, deixa eu no chão, deixa minha criança no chão, não. Eu pego a roupa. Ok. Beleza. E aí, Ciro, você vai bater no Kim ou não? Oh, deixa eu só fazer uma pergunta, que faz muito tempo que eu não faço isso. É só um D20? Como é que faz o ataque mesmo? É um D20, mais o seu bônus de proficiência, mais seu modificador. Ah, é tapa, vai, é destreza. Força. Ou força. Okay. É força, né? Só é destreza pra monge. É, mas se a arma tiver finesse, não aplica destreza automático? A minha mão é finesse. Sim, mas a mão não é finesse. A minha, ela é ligeira. Pô, mas da hora vai ser a armadura de Kim ficando toda preta, né? Nossa, é verdade, ia ser muito da hora. Tá, vou jogar um D20 aqui, vamos ver. Como dano. Nossa, eu acho que eu errei. Kim, ele só dá uma afastadinha de leve pra trás. E sorri pra você. Dá 18, imagino que a CD dele não seja 18. Não, você erra assim, ele de longe, não chega nem a fazer ventinho no rosto dele. Ele desvia. Na hora que seu braço, sua mão tá passando assim, ele passa assim, perto da sua mão, chega perto do seu rosto e sorri e fala: isso, esse é o espírito. Esse é o reino da guerra. Agressões aqui são sempre bem-vindas. Só cuidar quando as pessoas não usarem a mão pra te acertar. Aí vai ser mais fácil. Aqui eu sou soberano. Não sobre mim. Minha classe de armadura é infinita. Eu faço um ataque em área, filha da puta. Eu vou até o quarto onde a Kemi tava. Colocar ela no que eu acredito que seja um berço, ou que tem algum berço lá. Ok. Certo? Suponho que o pessoal que tava cuidando dela tá ao meu lado. Sim. É, tomem conta dela. pra mim, por favor, enquanto eu estiver fora. Sim. Deixe conosco, senhorita Toff. Cuidaremos dela. Elevada. E depois, quando isso. E ela está feliz. Acho que a presença da mãe produziu isso nela. Que bom. Pelo menos alguém fica feliz com a minha presença. Olha, ele aponta. Um dos elfos aponta. Feito de fetinhos elfos. Vapo. Não, pega aquele feito de pirocas. Piroquinha fica acariciando ela assim. Que horror, velho. Que horror, gente. Deixa de fetos que é melhor. Toff, quando o elfo aponta assim pra você, a Kemi, você olha pra Kemi, ela está sorrindo pra você. Faz sorrindo. Que nasceu, tá ligado? Sorrindo com a mão assim, ó. Uhum. Com o dedinho cerrando os lábios. Eu me abaixo, dou um beijo na testa dela. Jogo D20. Porra! Pra ver se eu acerto o beijo? Ah, menina filha da puta, quer ver? Tá parecendo soco. Errei ainda. Eu acho que é a que vai ficar tá no soco. Eu beijo na testa dela. Coloco a mão no peito dela. Ok. Espero que Ayrton retorne pra gente viver isso em paz. Se cuida, viu? Mamãe tá de volta daqui a pouco. Vira as costas. E vou deixando ela aos cuidados do pessoal. Nesse meio tempo que eu me viro e vou andando, eu quero tentar ativar a runa da mente para apagar os últimos minutos. Eu só quero ficar na mente, que não a parte que eu vi, tá ligado? Depois que eu toquei ela. Daquele momento em diante, eu quero apagar da minha memória. E só voltar a lembrar desse momento agora que eu deixei ela ali, dei um beijo nela, falei o que eu falei e daí pra frente normal, tá ligado? Você quer apagar o chi? Basicamente. Ok. Você vai rolar, testa, você vai usar dentro do seu limite. Eu vou usar dentro do meu limite pra ver se okay. É possível apagar esse momento. Certo, você usa dentro do limite que você controla. Se não for sucesso automático no save de constituição, pode rolar aí. Ativa a runa da mente quando você está saindo do plano. E quando você termina de sair do plano, Toff, que você está fechando a porta, você sente uma sensação de alívio, de alegria por sua filha estar bem. Sua filha está sorrindo pra você. É essa sensação que você tem. Mas a preocupação com todo o resto permanece. Com certeza. A hora que eu saio, se não tiver mais nenhuma outra coisa que você queira falar. A hora que eu saio. Bom, cadê a Chanté? Estou aqui. É que eu tô com um olho só, desculpa. Tô olhando um lado. Eu tenho. Ela é a deusa da magia, né? Ela é a deusa da vida. Da vida, isso. Ela é tipo a Lena daí, de lá. Ah, perfeito. Eu tenho duas coisas pra te dizer. Primeiro, peço desculpas por não ter conseguido salvar todas as vidas que o Celestial levou consigo. E outra coisa. Consegui, ao menos, salvar algumas vidas. E eu quero devolvê-las pra você. E permitir, assim, você permitir que elas sigam seu caminho. Ou então voltem. Na hora que vocês, de alguma forma, restaurarem um pedaço do mundo de vocês. Eu estico a mão já, como se eu estivesse ofertando algo. Ou pedindo algo, tá ligado? Na frente, assim. Certo. Tipo o Orfeu mostrando a pílula pro Neil. Aham. E da minha mão eu deixo verter as almas em direção a ela, as almas que estão dentro de mim. Ok. A Chantela vai brincando com aquelas almas, aquelas bolinhas luminosas, como se fosse alguém no meio de uma revoada de borboletas, se encantando, se divertindo com elas. Todas as almas elas ficam ali ao redor da deusa, né, durante algum tempo. E aí a Chantea vira pra você e fala: elas podem ficar comigo, sim. Mas eu não sei porquê. Elas estão pedindo para que você as guie pro descanso eterno delas. É porque essas almas que estão estavam comigo, elas estão carregadas do meu ódio puro, da minha tristeza genuína. E eu não gostaria que elas fossem pro descanso eterno com esse sentimento. Talvez elas voltassem. Na verdade, não. Elas não estão carregadas de ódio. Não? Não. Elas estão em paz agora. Que estranho. Geralmente tudo que sai de mim é só ódio e tristeza. Não nesse caso. Elas estão em paz. Algo deve ter mudado dentro de você. Sim, mudou. A vida no meu mundo não existe mais. Se você pode ver. Mas... Deixa eu abrir um monte de mítico aqui rapidão. Mas, de certa forma, acho que eu fico com uma pontada de felicidade saber disso. Sim. Deixa eu me perguntar uma coisa. Você estava com uma criança agora. Quem é aquela criança? Minha que você filha. Trouxe aqui? Minha filha. Talvez a presença da sua filha, o fato de você ter latido em seus braços, tenha abrandado o ódio de seu coração o suficiente para que as almas não carregassem esses sentimentos ruins quando saíram de você. É interessante. Talvez eu devesse tê-la mais tempo por perto. Mas por hora não tem como. Claro que tem. Como? Do jeito que a gente tá? Eu não quero expô-la assim. A Chanté dá um passo na sua direção e ela fala: claro que tem. Você pode trazê-la sempre com você. E toca seu peito. Aqui, no seu coração, aqui, toca sua testa, na sua mente. Isso, com certeza. Então, para provar isso, eu vou pensar... Diga. Então, para provar isso, eu vou pensar nela e vou colocar o sorriso dela na minha memória, que foi a última coisa que eu vi. E guiar esse pessoal. Quem, sim. Se me permite, eu gostaria de abrir por um instante uma porta para o mundo espiritual, para o descanso eterno em seu reino, se você me permite. É só um segundo. Permissão dada. Permissão. Quanto menos almas fracas estiverem aqui, maiores as nossas chances de sucesso. Faça o que precisa fazer, menina. Ok. Eu traço, já no ar, com a minha mão, como se fosse um sorriso, um smile, tá ligado? Uhum. E esse vai ser a porta de abertura pro mundo espiritual. Ok. Que é onde eu vou poder reger o meu domínio. Certo. Quando você traça no ar, se forma um risco no ar, brilhante, de uma cor azulada e prateada ao mesmo tempo. Quando você termina de traçar o sorriso, aquele círculo ele se fecha num brilho, ele é tomado completamente por um brilho, e ele fica ondulando como se fosse a superfície de um lago. Uma a uma essas almas vão atravessando esse espelho, esse portal, e indo pro local que é de direito delas. A Chanté, ela chega perto de você, ela toca no seu ombro, ela fala: viu? Foque sempre em sua criança. É seu dever e seu privilégio cuidar dela. Garantir para ela um mundo onde ela possa viver. Um futuro onde ela possa existir. Onde ela possa ser feliz. Quando você se sentir levada pelo seu ódio, foque em sua criança. Foque naquilo que mais importa. E então, todo ódio, toda raiva, tudo isso irá desvanecer de dentro de você. Ou, ao menos o suficiente para que você não perca o controle. Confesso que é difícil. Ainda mais... saber que... que o nosso próximo alvo é um outro deus, não só o nada. Saber que ele que foi a pessoa que ceifou a vida da nossa criança. Meio difícil não controlar o ódio. Mas eu vou tentar. Ao menos não deixe que ele a consuma, criança. Já aconteceu isso algumas vezes. E toda vez que isso acontecia, alguém morria. Alguém próximo, alguém querido. Eu lamento por suas perdas. Bom, qual que é o próximo passo agora? A Siri tá caída ainda já? Não, a Siri já acordou também. Ah, é verdade. Qual que é o... O que aconteceu? Calmir? Mará? Calmir tá lá no chão, tendo umas convulsões de tempos em tempos. A Mará tá sentada, enfraquecida pra caramba. Tá acontecendo, gente. Vocês já estão começando a sentir o efeito da perda da Lena? A Mara, ela olha pra você. Também, mas mais que isso, Toph. A estada nesse lugar é nociva pra mim. Ela olha pra Kim, meio contrariada. Kim pega e fala: a natureza de meu plano, a minha natureza, é o que fortalece esse lugar. A guerra bem tramada, bem lutada, é o que nos levará à vitória. Dou um tapão nele enquanto ele fala, Jeff. Tenta aí. Por onde não vou conseguir, mas vou jogar aqui. Lembra que seus braços são vorpais, hein? Né? O Glover mata Kim. Ia ser engraçado. Griel, você tenta dar um tapão nele, né? Ele desvia assim como se ele estivesse andando naturalmente, sabe? Por nada, tô fortalecendo seu reino. É? Eu viro por nada, tô fortalecendo seu reino. Ele vira, olha pra você. Mantenham esse espírito. Soldados fortes mostrarão a vitória. Olha pra Mará, olha pra Calmir. Os fracos de nada não servirão. Aí, mesma coisa. Você acha que Calmir não é um guerreiro forte? Olha o estado em que ele está. Mas é por culpa sua, não porque ele seja fraco. Ô, Bradão, você tá falando alguma coisa? Porque às vezes parece que você tá falando porque aparece no Meet. Não, ele mas tá... É retorno. Não. É retorno, é. É que o mic às vezes é sensível. Ah, é que eu tô vendo. Será que o Bradão tá falando, mano, e a gente não tá ouvindo? Mas beleza, não. Então. Joaquim, ele fala: sim, veja como ele está fraco. Os reinos dos deuses, eles são feitos de maneira que os que o habitam e aqueles que seguem os dogmas do seu Deus sejam fortalecidos, enquanto os que os contrariam sejam enfraquecidos. Mará, minha irmã, prega a paz. Eu tenho certeza que a guerra aqui é o caminho. Por isso ela é fraca aqui. Ela é fraca aqui, não que ela seja fraca, ponto. Ela é fraca, ponto, também. Vai peitar o alvo dela. Eu não teria problema em fazê-lo. Então, Siri, você descobriu alguma coisa? O que está acontecendo com Lena? Quanto tempo de vida ela tem ainda? Devemos sacrificá-la? Nossa! Sacrificá-la? Ela está sofrendo, vejam. Não. Manda seu animal fraco. Ela não está sofrendo. Fica... Eu interrompo. Sacrificar a Lena, não. Jamais. Coloque-na num lugar. Quando isso tudo acabar, eu vou passar o resto da minha vida tentando trazê-la de volta. Mas não... Não faça nada com o corpo dela. Eu tenho fé que ela voltará. De alguma forma. Eu espero que você tenha razão, Toph. A Lihana se aproxima. Sim, eu também espero. Pois todas as vidas dependem da existência dela. Como vocês dizem, só nos resta ter fé. No passado, quando ela derramou uma lágrima, a Era dos Monstros terminou. As crias de meu irmão Megalok padeceram todas, permitindo o florescimento das raças civilizadas. Megalok só rosna. Ai, caralho. A propósito, Siri. Oi? O que aconteceu com o Celestial? Vocês deixaram ele lá e vieram pra cá? Ah, não, ele derreteu. É o quê? Então. Eu consegui mais uma marca de runa. Como assim o Celestial derreteu? Eu não entendi isso. Ah, é assim. O nada é esperto, né? Então, ele colocou uma cópia da mente da Lisbeth lá, mas tinha uma trava de segurança. Eu convenci o Celestial a me passar a marca da runa, e aí quando ele fez isso, ele derreteu. Sumiu, sabe? Se desfez. Ah, então aquela sensação que eu tava sentindo, era isso, então? É a mente da Lisbeth, aquilo lá. Foi very clonada, muitas e muitas vezes. Eu acho que todo Celestial que a gente achar vai ser um tipo de Lisbeth. Então imagina quantas Lisbeth tem espalhadas por aí. Ah, até mesmo essa aqui. A gente pode duvidar se é verdadeira, se não é, se é só mais uma cópia. Tem alma isso aí? Deixa eu dar uma olhada. Eu tiro meu tapa-olho, quer dizer, minha faixa, né? Porque o tapa-olho eu não tenho mais. Eu olho pra Lisbeth. Eu quero tentar enxergar se eu, igual aquela outra vez, se eu consigo ver ela fragmentada, se é a alma dela mesmo. Só que dessa vez eu vejo pela trama. Tá ligado? Que a trama é algo mais certo. Certo. Certo, Toph. Eu vi. Foi da hora demais. Matando do site que fala pra sua marca que derreteu. Pegou referência lá, né, Jeff? É. Foi chupinhado. Estamos atualizados nas referências. Toph, quando você se concentra e tenta enxergar a alma da Lisbeth, você vê que a alma da Lisbeth ela está inteira dentro do corpo dela. mutado se estiver falando de... Uhum. Joga um teste de percepção. Dificuldade 60. Passei. Porra! Você vê algo mais. Ih, fudeu. Mas não na Lisbeth. Próximo daí. Você vê alguém cuja alma está fragmentada. Lena, vem aqui. Eu lembro da... Não, a cara tá com a mente... Não lembro quem que é outra pessoa. Não é que a alma está... dispersa em outros lugares. A alma tá fragmentada em si mesma, deformada, torta, como se estivesse incompleta, sabe? Inacabada. Uhum. Você olha para alguém que tá sentado próximo dali, Murray, concentrado em meditação. O Murin. Você vê algo mais. Quando você sente uma alma assim fragmentada, distorcida, você olha pro Murin, você percebe que a alma dele tá desse jeito. Como se estivesse incompleta, não totalmente formada. E aí você sente uma outra coisa na hora que você olha, você... passa os olhos assim, você vê uma outra alma que também tem algo estranho. Você vê uma alma que não parece caber dentro do corpo. Uma alma que está se expandindo e já está extrapolando os limites mortais. Quando você passa os olhos pelo Celerim, você vê que a alma dele já não cabe dentro do corpo dele. Tá se tornando um deus, né? Tá na hora de trocar de pele. Cara, só essa casca aí tá foda, hein? Vai virar lagartixa? Caranguejo. E aí, tem alma, Toff? Sim, a Lizard está com a alma normal. Ah, só então tranquilo. Então, só que é o seguinte... O jeito que eu tô enxergando as coisas agora foi a Chanteia que me ensinou, e junto com o Mistra, uma tal de trama. É como se eu visse as coisas no seu estado original, verdadeiro, por assim dizer. Tô sabendo, Chanteia comentou algumas coisas assim. A Lisbeth, ela está sim normal com sua alma inteira. Só que a gente tá esquecendo de um membro do nosso grupo. A gente tá negligenciando o Murin. Eu tô falando baixo porque ele está em concentração. E ele está com um problema tão sério assim? E a alma dele tá bastante... bastante machucada, por assim dizer, fragmentada. Como se você tivesse pego uma ilha e jogado um meteoro nela. E ela se quebrou em vários pedaços. E o Celerim também. Mas o Celerim, eu acredito que eu consiga vê-lo de uma forma igual eu vejo Kim, por exemplo. Kim é um deus. Kim não tem alma. Ele é uma entidade. Ele é uma existência. Ele é um ser. Sério? Ele não tem alma? Na verdade, ele tem. Só que como ele está se tornando cada vez mais próximo de um deus, então esse corpo dele não vai mais suportar. Então ele só vai passar a ser uma entidade. Mas os deuses não têm alma? Não. Eu não consigo ver alma nos deuses. Eu vejo uma outra coisa diferente. Tipo uma existência, não uma alma em si. Entendeu? Interessante. Eu começo a acompanhar, tipo, enquanto eu converso com a Ciere, Gé. Eu vou, a hora que eu vejo esse fio, eu tô conversando com ele e vou acompanhando ele, tá ligado? Ok. E eu coloco na minha mente. Foi o último lugar que o Grial abriu a porta. se ele, ele passa exatamente por ali. Sim. Beleza. Eu esboço um leve sorriso. Ok. A Tofa, ela levanta, ela vai andando um pouquinho assim, aí fica olhando assim com o olhar e dá um sorrisinho. É, tipo, é nisso que eu dou uma travada. Ok. E... E você acha que salvar os filhos do Murren vai melhorar ele, Top? Ou você acha que foi por causa do último acontecimento lá? Então, o fato dele ter vendido a alma pro Neron não é tipo um grande problema, entende? Uhum. Mas você acaba por insistir nesse erro várias e várias vezes, você nunca vai aprender. Não quero culpá-lo por isso, até mesmo porque eu erro sempre. Bom, acontece, no momento de necessidade a gente toma medidas desesperadas. Sim, mas o que eu quero dizer é que o Murren, a alma dele tá refletindo no coração. Não sei se você entende essa analogia. Mais ou menos. Não é só a alma dele que tá fragmentada, o coração dele. Sim, sim. As emoções dele. Eu sei que todo mundo passou pelas coisas muito rápido. Perdas muito rápidas e coisas do tipo. Mas o Murren parece que não tá tendo condição física e mental para poder lidar com isso. Então ele tá definhando de dentro para fora. E a alma dele é onde mais tá avariado, assim como o coração. Faz sentido. Bem, então tá na hora da gente ajudar ele a... recuperar o... Isso. Vamos logo. Eu vou. Pega, eu saio de perto assim. Meio tipo abrupto. E vou indo falar com. É pra Chantea que eu tinha conversado. Chantea não, comi droga. Era pra Celune que eu tinha pedido o negócio, amor, ou não? Celune. Eu vou lá falar com Celune. Ok. Você chega para conversar com Celune. Celune? Sim. Eu sei que não, você não deve ter tido muito tempo, mas sobre algo que eu te perguntei, você conseguiu alguma resposta, alguma informação? Caramba, velho, essa menina não sossega, enchendo o saco de todo mundo, pelo amor de Deus. Ela pega e fala pra você. É, eu sei sim. Já encontrei a resposta. E não tem resposta. Não dá pra curar. Não sei como fazer isso. E ninguém sabe. Não disse que não sabe? Vai, irmão, você é chato. Irritante. Não, ninguém sabe. Vai, Mura, levanta daí também. Vai. Para de choramingar. Vai, vamos voltar, vai. Ninguém sabe. Você vai ter que confiar naquela demônia mesmo. Não tem outra saída. Neron roubou meu filho, né? Sei que é. Vai, vamos logo matar esse cara, logo. Vocês estão esperando o quê? Bora. Tô esperando você parar de conversar com essa caralho aí e decidir o que a gente vai fazer. E aí, o que a gente vai fazer, porra? A gente não ia lá buscar a última runa? Depois a gente salvar o universo inteiro, a gente tava as filhas do... E a última runa aqui? Eu quero é dar soco. Então dá. Então toma. Toma o quinto. Não acredito. Tá demorando. Seria da hora se acontecesse comigo, ainda bem que eu tô meditando. 42 acerta, Ariel? Ariel? Tem que jogar com desvantagem, viu? Porque eu tenho bicho de sanguinho. É 34. Jogo normal, então. É 34, né, no caso, tá certo. É, pega o outro. Não, que é esse desvantagem, né, gente? Então... Ele tá pegando o menor valor dos dois dados, Ariel. Então, é pior pra ele. Bom, mas beleza, peraí, deixa eu ver quanto... Mas essa desvantagem, lógico que é pior pra mim. Mas você não tá jogando com vantagem? É? Bom, ó, resolve. 43, eu posso ir de qualquer jeito. Com desvantagem, ele tirou 34. Pronto, você viu? Mas seria normal, não seria como vantagem. Pera aí, não seja por isso. Não, mas 43, o padrão. Ah, agora ele é crítico, nossa senhora, eu vou rachar o bico. Veio com desvantagem. Tirei 39, te acerto? Não. Não? É porque eu tenho mais 5 ataques pra fazer, peraí. Vai lá. Um. Caralho! Dois. Tem mais 5 ataques. Ô, mano, o que eu mandei aí pra você não. Não acho que. Dá alguma parada? Peraí, uma falha crítica! Ih, já outro todo. Pega certinho. Quebrou a mão. Quebrou o braço. Quebrou um osso. Falando. Sua arma se quebra. Se for um ataque. Sua arma se quebra. Se for um ataque desarmado ou mágico, você quebrou um osso. Isso é um ferimento de guerra, relaxa. Quer fazer outro ferimento de guerra? Ou quer fazer? Pois não sei, não sou um tubo de defesa destruído. Macoquei dedinho. Macoquei dedinho. Pocinho, né? Não é dedinho. Ô, as duas mocinhas, vamos parar as duas aí, por favor? Eu tô falando de resolver isso aqui faz tempo, hein? Bora, Celerim, faz a função e tira nós daqui, vai, caralho. É, até pra onde? Mas já resolveram o que tinha que resolver? Parem com essa briga, com essa gritaria toda, Amara. Ah, do cowboy, vai. Amara, ela expande a aura de paz dela e dá uma acalmada em vocês. A irritabilidade diminui. É. Ué, o que aconteceu? Briga, eu tô com a mão quebrada. Você esmurrou o Griel. Eu fiz o quê? Tentou. Por que eu fiz isso? Ah, por que não, né? É o Griel. Mas... Eu só me lembro de estar conversando com você e agora minha mão tá quebrada e a Mara falando na minha cabeça. É o reino de Kim. Tô meditando, porra. Reino de Kim faz a gente ficar nervoso. Ai, estou fraca. Não te machuquei não, né? Estou fraca. Alguém pode me ajudar? Você quer uma cura aí, ô? Ah, me ajudem. Ah, eu vou manter vocês calmos, mas eu preciso que me ajudem. Alguém faz uma acalmar emoções aí, porque eu não tenho. Vamos ajudar. O que você precisa, filho? Sair desse reino parece que é uma boa opção. É, você quer que eu abra um outro plano aqui pra você ir pro Calmir ficar, pra não ser afetado assim pelo plano? Um plano dentro do plano de Kim? É. Eu estaria em outro plano, então, e não reunida com os outros deuses. Dá pra ficar metadinha. Então meia meio, fica meio dando meio pão de Kim, meio pão da Cia. Por que não num plano neutro? Onde ninguém é afetado. Porque eles são da guerra, entendeu, Thó? Mas não pode prejudicar um deus. Vocês já estão desfalcados, vocês já estão sem dois. Sem a Lena e sem a Nisaz. Se vocês ficarem desunidos mais ainda, vocês vão ficar mais fracos. Acho que Kim concorda comigo, por ele ser um estrategista de guerra. Sei lá, dois pesos mortos a menos não vai fazer muita diferença não, pra falar a verdade, né? Não sei. Você acha que um de nós se morresse faria diferença no grupo? Tipo, ó, não queria falar não, mas se for o Theon hoje em dia não vai fazer muita diferença não. Então tem uma coisa pra te dizer. O Theon é a esperança. É a última que morre. Não queria falar nada não, né, mas... ali a Dinha dando bônus. Lena não, Mara e Calmir estão sem fazer nada. Eles não vão poder ajudar na batalha aqui pelo jeito que eles estão. Tenatua vai até vocês. Venha a sabedoria. Ela fala pra vocês. É seu plano, Ciri. Ele tem uma falha grave. Realmente, se você abrir um outro plano aqui, isso iria tirá-las desse lugar. Mas ficariam isoladas do resto de nós. E vocês sabem que a união é o que nós temos de melhor para manter as pedras rúnicas seguras. Há outras opções. Poderíamos tentar ir para algum outro plano divino. Mas eu sou obrigado a concordar que os soldados do exército de Kim são muito úteis caso a tormenta entrópica resolva nos atacar aqui. Até porque eles morrem e voltam, né? Sim, eles seriam muito úteis nesse ponto. Exército infinito. Exato. Por que não fortalecer um exército impenetrável com o poder das runas? Sim, isso era outra coisa que eu ia dizer. Se vocês forem capazes, que estão utilizando as runas já há tanto tempo, de manipulá-las para criar alguma forma de proteger não só Marai, Calmir e Lena, mas todos os deuses para que possam suportar a influência de Uerra e... Geme mais baixo aí, Mara. Você está me irritando. Aí vocês veem Mara respirando fundo, expandindo com mais força a aura dela. Ai. E... Tô passando mal, né? Começou a bater o bico do lado da Anatol. Não. Se vocês conseguirem, de alguma forma, criar alguma coisa que possa nos auxiliar a resistirmos a esse poder de Kim, o poder do plano dele, ou o poder de qualquer outro plano em que estivermos, porque isso não vai ser diferente em outros lugares. Vocês não chegaram a ver como Nimbi estava irritado no plano de Calmir quando estávamos lá. O próprio Kim irritado lá também. Mas essa situação vai ocorrer em outros lugares também. Eu imagino Kim no reino de Mará. Não, vai ficar calminho, né? Vai ficar hiper irritado, né? Porque não vai ficar calminho. Vai ser um paradoxo. Vai ser um paradoxo. Ele vai ficar puto estado, gente. É, criar uma proteção seria interessante. Outra forma seria separar o grupo. Isso nunca é bom. O que eu não acho uma boa ideia. Outra opção seria ir para algum outro lugar, mas acho arriscado. Nos reinos que nós governamos, nós somos onipotentes, onipresentes e oniscientes. Então, é uma vantagem muito grande isso. Outra forma seria... criar uma isca em algum lugar para que a tormenta não atacasse esse local. E vocês têm mais alguma ideia? Recentemente, Ciri e eu estávamos por desenvolver uma magia. Talvez seja útil no campo de batalha. Talvez pudéssemos fazê-la em grande escala e de alguma forma colocar uma permanência nela. Ou então, não sei. Talvez seja interessante. Essa magia que a gente desenvolveu impede que a gente seja obliterado. Porque... de alguma forma, eu acredito que todas as coisas que somem, que são obliteradas, que são dizimadas da existência, vão para o nada, para o esquecimento. E a gente tem um inimigo em comum, o nada. Talvez isso fortaleça ele cada vez mais. Sim, isso seria muito útil se vocês puderem compartilhar conosco, pois se a tormenta entrópica nos atacar, estaremos mais fortalecidos. Mas não vai impedir de que brigamos entre nós. Alguém tem alguma outra ideia? Selune levanta a mão. Veneno. Veneno? Quem envenenar a gente? O antídoto para um veneno é normalmente uma poção. Sim. Uma poção que pudesse fortalecer os seus deuses. E nós também, porque... Confesso que eu me sinto um pouco irritado aqui. É normal. Algum tipo de poção que pudesse fazer isso seria de grande ajuda. Eu seria uma poção de quê? Ah, preciso pensar a respeito. Então pensa, ela mulher, não temos o pensar. Dia todo. Ai, calma, Toff. É, eu sou mais vulnerável nesse lugar aqui. E alguém pode consertar droga na minha mão logo, por favor? Não, que tá você bater no Briel, vai ficar aí até a gente sair desse reino. Até sarar. Até sarar o cacete. Eu conjuro restauração molecular em mim. Eu tenho restauração molecular, caralho. Olha, a ideia da poção é legal, é interessante. A gente podia criar uma poção de como se fosse um acalmar emoções, partindo desse princípio. Ou mesmo se a gente usar as runas e conseguir deixar vocês imunes a esse poder de Kim. Também acho que dá. Mas, gente, a gente vai seguir buscando a runa? Ou a gente vai parar aqui e fazer um piquenique? Não, a gente vai, só que... Se a gente perder essa batalha aqui, ô Griel, não adianta a gente ir atrás também, entendeu? A gente precisa... Mas... Porque os caras estão com as runas. Estão com as pedras. Não vai falar, não. Pelo que eu entendi, tá rolando de boa aqui. Vai falar, não. Depende, quem é que levantou a mão? Foi Mará, Lena? Uma criancinha levanta a mão. Ah! Criancinha. É uma criancinha de cabelos coloridos, olhos grandes amendoados. Quem é você, primeiro de tudo? Pai minha. O quê? Uma menininha emo. Menininha emo. Beleza. Ela levanta a mão. E ela fala, eu sou... Cala a boca, ô. Ó, a hora de quem tá chegando aqui. Eu sou o Agatha. Diga, jovem Agatha. Tem uma poção no reino de Lena. Que poção? É a água da vida. Então, ô Agatha, assim... É a água primordial. Querer. Olha, tinha isso lá e ninguém falou? Então, né? Ninguém perguntou. Sério? Quando eu vi, eu já tava aqui. Não, não vem me bater não, sua grandona feia, e joga uma pedra em você. Mas quem caralho que é essa menina aí? Sei lá, ela chama Agatha. Ela tá aqui. E eu sou Agatha. Tá, mas como é que a gente vai voltar pro reino de Lena, catar água primordial e voltar aqui, se o reino de Lena foi tomado? Ah, eu não sei, só tô falando que tem. Quer que eu vou lá buscar? Chata. E não foi ainda por quê? Então tô indo, onde que é o caminho? Conta aí. Pra lá. Ô dragãozinho, faz uma portinha pra mãe pra mim aí. Tá, mas o que que faz essa água, ô criança? Essa água emana vida própria, vida pura. Foi essa água que Lena usou pra povoar os oceanos de Arton com vida. É a água primordial, é a sopa primordial da vida. Tem gente que chama de LCL, eu não sei porquê. Trago um braco, trago... Eu entendi. Quem tiver a runa da água, mano. Quem tiver a runa da água, então, eu falar essa eu água, velho. Agora. Mas peraí. Tá na piscina, quanto eu trago? Deixa eu fazer um teste, Kim. Eu tenho água, a runa da água. Você tem chance, mas você vai fazer cagada, você vai invocar outro bagulho aí. Mas eu tô acreditando, mas você não, vai é, que eu acho que o bagulho. Tá lá com a gente, né? Fudeu. Eu vou entrar em fúria. Vocês estão com a runa da água, não estão? Sim. Não, o pessoal daqui dos deuses, a runa em si, não a marca. Ah, a runa, sim. A runa. Sim. Será que essa água que a Lena tem, primordial, não deriva da runa? Então, vamos tentar. Ô Jeff, eu posso tentar usar a runa da criação com a runa da água pra ter essa água primordial? Pode tentar. Tô tentando. Joga aí. Griel, toma cuidado. Então tá, vamos lá. Vamos com calma. Você tá usando qual runa como principal? A runa da criação ou a runa da água? Criação, porque não, criação. A água não é puramente água, né? Então eu acredito que a criação faz mais sentido usar. Ok. Principal a criação. Então você vai jogar um teste de runa da criação. A runa da água tá sendo combinada, ela te dá mais 5 de bônus. Beleza. Tá usando duas runas, ativando duas. eu vou fazer aí uns... Sente... Quanto vocês querem dessa água, gente? 4 metros cúbicos, tá bom? Ah, cria, sei lá, uma gota, tá ligado? Só uma pra ver. Um metro cúbico, pronto. Um metro cúbico. Um copinho americano. Copinho americano. 23 a dificuldade, Jeff. 23 só? É, pra 4 metros cúbicos é 23. Ah, tá, ok. Entendi. Tô falando em termos de volume. Isso. Ok. Você vai rolar teste ou você vai usar dentro da sua maestria? Eu vou usar dentro da minha maestria que tá tranquilo. Ok. Você faz lá uma água. Um copinho de água, né? Cara, é 4 metros cúbicos, não é um copinho, não. Faz 4 caixas, dá uma piscina olímpica você faz de. Pro Celestial um copinho. De água. É, pro Celestial um copinho, né? Aí a gente pega a Mara e joga lá dentro. Depende, se for Celeste Lisbeth é um dedal. Aí ela volta a vida e se afoga. A gente Bom. Pega, joga Mara, não lê, não. Agatha, vem cá, é isso aqui, vê se não tô. A Agatha, ela chega, olha, dá uma cheirada, enfia o dedo. Não, você é burro? Não, como que ela é? Ela tem vida nela. Vida, seu topeira. Entendi, entendi. Acho agora. Que você usou a runa errada, Guilherme. Usar a runa da vida junto, animal. Então, é que eu não tenho a runa da vida. Ah, você fez seu save de constituição por ter usado as runas aí? Dificuldade 28? Eu passo só no bônus. Beleza. Eu jogo, então. A da vida eu tenho. Vai lá. Então vamos lá. A gente vai usar água e vida e foda-se. Só que eu vou usar a vida como principal. A gente não pode se unir e a Siri? Ela usar da vida e da criação? Podem, mas deixa ela fazer a dela primeiro que vai ser legal. Por quê? Porque a pessoa vai me xingar também? Eu vou dar um murro nessa criança, idiota? Descreve o que você tava fazendo. Cadê? É água e vida. Água e vida parece ok. Como que você vai usar? Vou usar a vida como principal. Vida como principal, a água só tá ativando ali pra fazer o efeito. É, a água tá lá só pra vir, tipo, como se fosse a vida no formato de água, entendeu? Ok. Feito. Você vai rolar teste ou não? Quanto que precisa aí pra ter um volume bom? Certo, sim, não seria mais fácil usar só a vida no metro cúbico de água que o Griel usou? Criou? Sei lá, não sei o que ele criou aí, se foi só ele água. Criou só uma água primordial, ponto. Não ou com alguma bagaça? Uma água com vida. Ele criou água. Agora você vai botar vida na água, você vai criar uma água. Pode ser também. Eu acho que eu vou usar o que eu tenho, porque eu tenho 32 de runa da vida, acho que não sou tudo isso. Então? É, pode ser o que eu tenho. Ok. Então você foca na runa da vida, ativando a runa da água junto. Começa a se formar água ali, surgir água. Né? A água começa a subir, ondular e assumir uma forma humanoide e você cria um elemental de água. Que legal! É sua anta! Toma pedrada. Deu um chute na menina. Filha da puta! Você deu um chute na menina? Dei. Na hora que você chuta a menina, você chuta a barriga dela, assim, ela agarra, sua perna começa a morder. Sério? Eu jogo ela no elemental de água. Ela entra e fica se afogando dentro do elemental de água. Aí eu tiro ela. Ok. Tá se achando tão esperta? Eu pego as pedras rúnicas e falo assim, ó. Escolhe aí, filha da puta. Tá. Você tá mostrando todas as runas? Tô. E eu falo os nomes pra ela também. Ok. A menininha, ela começa a pegar as runas que vocês têm. E sai correndo. Boa! Aí ela fica toda preta, tá ligado? Ai, esses otários, falou! Eu vou achar muito engraçado se ela fizer isso. Ela pega... Você vai explicando os nomes das runas pra ela, ela vai olhando assim. Pô, mas vocês são folgados, hein? Vão deixar nas costas da menininha? Tá bom, então vai. Tô percebendo que vocês não querem fazer a quest. Vamos lá. Ela empurra a runa da pedra. Okay. Ela empurra a runa do ar. Empurra a runa da água. Empurra a runa do fogo. Aí ela olha assim. Põe a runa da criação. Põe a runa da vida. Eu acho que foi o que eu disse, hein? Ela fala, acho que vai precisar disso também. Empurra a runa da luz também. Terra, ar, água, fogo, luz, vida, criação. É isso aí. Caralho, usa todas, vai ter onde usar. Tem que usar todas. Sério? Sério. É isso que a menina tá dizendo. Vai lá, quais são, Jeff? Fala, não fala aqui. Terra, ar, água, fogo. Os quatro elementos. É, os quatro elementos básicos, mas. Vida, luz, criação. São essas que ela apontou. Estamos em cinco. Vamos cada um fazer uma e duas pessoas fazem duas. Dá pra fazer assim? Fazer em conjunto? Une os anéis e sai funcionando junto, sei lá. Ou tem que ser uma pessoa só fazendo e os outros ajudando? Até dá pra fazer. Vai formar o Super Saiyajin Deus. Super Saiyajin Deus. De poder. Dá pra fazer. Só que é um uso muito complexo de runas, né? São 7 runas ao mesmo tempo. Isso são as que as criancinhas sugeriu. Não sei se vocês querem, de repente, sim, tentar usar outra aí. Temos uma outra opção. Vou usar força fraca. Não, a gente não sabia juntar tudo num corpo só? Não entendi. Se juntar num corpo só. Exatamente. Já pegou a ideia. Olha, vou falar pra você que dá, Ariel. Eu e o Bredão, a gente tem a magia que faz isso. Então, por que não tentar? É uma magia assim tão difícil, talvez os poderes combinados em um indivíduo só, talvez consiga. Fazer o quê? Água da vida aí, água... Lembra aquela magia que a gente se fundiu, galerinho? Vou falar pra você que eu não vou juntar com vocês, não. Por que não? Tem coisa porque a esconder? Tem meus motivos. Tem coisa a esconder, você tá trabalhando pro negão ainda nessa nada. Pode acontecer. Confessa pra nós aí. Tá traindo no ar, né, cuzão? E aí? Beth, faz o nome da verdade nela. Vamos torturar. Se vocês quiserem, eu posso fazer. Porque eu tenho todas as runas. Então, então faz, ué. Eu posso tentar fazer solo. E aí, como a gente fez um descanso, teoricamente um descanso longo, dá pra mim usar a resistência lendária, não dá, amor? Usar resistência lendária? É, porque o teste vai ser muito alto. Eu não vou ter pra passar. O teste vai ser muito alto. Se você falhar, são 7 níveis de exaustão. 7 runas. Exato. 7 não, 8 porque eu vou usar força fraca e provavelmente gravidade. São 9 níveis de exaustão. Exato. Eu acho que o Megazord é a melhor opção. Eu tenho meus motivos pra não me fundir com vocês. Ninguém vai perguntar que motivos? Eu tô esperando ela falar, né? Mas motivos meus. Quais motivos, Cera? Os motivos meus. Gente, o que vocês... Então, mas entender, quais deles? Porque eu sei todos. O universo tá acabando. Pode todo mundo morrer. Tudo. E seu motivo é mais importante que isso. Com certeza. Eu tô perguntando. Eu tô porque perguntando por quê... É. Tipo assim, eu sei o último motivo, tipo, porque a Ciri e eu temos a mesma visão, só que eu não tenho mais. Então, você não tem mais, hein? Então, eu estou perguntando, mas que motivo, Ciri? Eu sei tudo que você sabe. Não, você sabe tudo que eu sei naquela época, de lá pra cá então, já foi muito tempo, Toff. Eu sei, mas não faz sentido. A gente ficou todo esse tempo junto. Só se você se aliou de novo ao nada e a gente não sabe. Vai falar que você tá trabalhando com os aços. Não, eu não gosto muito de cobras. Dessas cobras de deuses. Eu gosto só de cobra de normal. Eita, pensei numa coisa. Não, cobra normal de natureza. Que horror, Toff! Que horror o quê? Você tá falando demais já. Vai, pega esse negócio, essas runas aí, e faz a água aí. Ai, faz logo. De soco. Desculpa, Mara, esqueci. Então eu vou tentar. Ok. Eu vou pegar aquela piscina ali que o Griel já fez, né? Vou falar assim, ô Kim, põe o elemental de água pra lutar com vocês também, né? Porque vai ser bom. Já que já tá aí. Já tá aí, vai lutar. Então, eu vou tentar usar as runas pra isso. Lembra quando eu fiz aquele sopão primordial pra estrela comer? Sim. Eu vou me basear no que eu fiz daquilo lá. Só que aí eu vou adicionar algumas runas a mais pra tentar fazer essa água primordial da vida. Ok. Que runas você vai acrescentar? Fora as que ela falou, eu vou usar força fraca e gravidade. Não sei se é um eletromagnetismo, porque quando é um magnetismo não precisa. Tá, ok. Você vai fazer com que nível? Eu vou rolar. Vai rolar? Vou rolar. Ok. Então rola o teste. Cada runa extra adiciona 5 a dificuldade pra você resistir. E adiciona mais 5 de bônus também no seu teste. Então são 9 runas que você tá usando, são 8 runas adicionais. Sim. Então você tem mais 40 no teste e na dificuldade. Uhum. Vai virar todo mundo aqui, ó. Vai virar uma piscina. O reino de Kim vai ser engolido. Todo mundo? Pergunta, você tá usando as pedras ou as marcas? Se tiver as pedras ali, como tem disponível, eu vou usar as pedras. Só a gravidade que eu vou ter que usar a marca. Ok. Que a gente não tem. Beleza. E aí eu vou rolar então, né? Então role um teste de runa. Qual que é a runa principal aí? Acho que vida, né? Vida? Beleza. Acho que vida. Dá 82. Vocês veem a Cirela se concentrando com as runas. Todas as runas acendendo no corpo dela. Cria-se uma bolha de água diante de vocês. E aí cria-se chamas ao redor dessa bolha de água. Começam a evaporar parte dessa água. Ao mesmo tempo em que turbilhões de ar vão se formando ali e moldando aquela água. Terra se forma adicionando minerais aquela massa que ela tá criando. Ela ilumina aquilo ali com vida. Com luz. Como se fosse um sol brilhando ali próximo. Como se tivesse um sol próximo, perto dessa bolha de água. Que vai formando e vai aumentando de tamanho de forma gigantesca. E por fim, ela sopra o sopro da runa da vida naquela bolha de água. O que você faz com essa bolha, Siri? Onde você coloca ela? Ou vou deixar chover? Não, deixar chover não, véio. Eu não quero acalmar quem também, né? Eu quero colocar como se fosse... Não dá pra criar uma paradinha, tipo um galãozinho de água? Uma piscina, no caso, né? É, pode ser uma piscina. Ok. Com a runa da criação você cria, vai puxando ali a... as paredes da fortaleza de Kim e forma uma barricada ali, forma uma piscina cria essa bolha, e aí quando você termina, a bolha se precipita dentro daquela piscina, né, num estrondo. Espirra água pra todo quanto é lado, e vocês têm uma piscina de água ali. Se ele joga um saving throw de constituição, dificuldade 82. Eu falhei, eu já joguei. Você falhou? Então você morreu. São 8 níveis de exaustão. Eu vou usar uma resistência lendária. Então você fica com 4 níveis de exaustão. Por quê? Porque é o poder das runas. E muitas runas. Tá bom. Você sente o poder das runas drenando a sua força vital. E aí você se concentra no seu corpo, na sua resistência natural do seu corpo, pra suportar aquilo. E aí você ativa um poder mágico que você tem, que faz com que você suporte mais fácil esse tipo de provações. E você tem certeza que você vai estar tranquila. Mas ainda assim, parece que o poder das runas, ele é muito maior do que esse poder que você tem. E ainda assim consegue drenar parte da sua vitalidade, deixando você exausta depois disso. A sua resistência lendária segurou apenas metade do poder dessas runas. Você percebe o seguinte, Siri. Você chegou fazendo isso que você fez. Você que é uma usuária de runas, e que agora você possui a runa de controle, diferente de alguém tempos atrás que não a possuía, isso fez com que você conseguisse elevar o nível de poder, mas você percebe o seguinte, você chegou muito próximo do seu limite em uso de runas. Se você avançasse mais, se você tentasse mais, possivelmente você poderia morrer. Você poderia ter um destino parecido com o de Calmir. Beleza, eu faço a parada assim, eu dou uma ajoelhada ali. Dou uma respirada falando. Ah, olha pra criança, vê lá, vaca. A menininha, ela vai, ela chega assim, cutuca. Sopa! Primordial! Muito bom! Parabéns, moça, você conseguiu! A mina meteu o tá muito boa! Tá muito boa! Parece realmente a água da vida do reino de Vitália. Vamos ver se vai resolver. Ela pega um punhadinho com a mão assim, leva até Lena. Põe na boquinha de Lena, o corpo de Lena engole aquilo, e aí se acalma, parece que a dor passa. A Mara, ela olha assim, deu certo, criança. Deu sim, tia. Se ele sua vaca, vai logo, me traz um pouco desse negócio aí. Eu vou lá, eu pego um pouquinho, eu pego, tipo, faço crio vários copinhos ali. Vou pegar dois, vou lá, dou um pra Mara e dou um pra Calmir. Caralho, esse ele acabou de criar o bom prato primordial, velho. Caralho, é só um tibar, velho. Ok. Mara, ela toma. Ai, até que enfim, sua desgraça. Ah, obrigada, Siri. Isso realmente funcionou, foi muito bom. Muito, muito bom mesmo. Vai lá, dá pra Calmir, ele toma. Siri, você está viva? Sério? Olha pra você e fala, obrigado, Siri, estou melhor. Realmente muito melhor. De nada, quem quiser tá aí, ó, tem copinho, é só tomar. Só não nada, por favor. Então a Natália fala, bem, eu acho que, já que você criou uma piscina tão grande assim, todos os que estão aqui presentes devem tomar isso. Vamos ver quais benefícios essa água vai nos trazer. É, eu também queria saber. Ô, Briel, traz um pra mim, já que você tá indo pegar um pra você, vai. Que tá osso aqui. Opa. Ok, todos os deuses ali eles vão tomando essa aguinha, essa, esse caldinho, essa sopa Knorr. Vocês bebem, é uma água, tá? Mas ela tem um sabor assim, ela é ligeiramente adocicada, ligeiramente salgadinha também. E tem um pouquinho de gostinho de frutas. Se tem sabor, não é água. É Gatorade. É aquele Gatorade de uva verde. Nossa, meu Deus, o que é isso, Di? Você jogou acho que um link gigante aqui. Entrou um. Estamos na Matrix, entrou um vírus aí. Vírus. Encheu o cantil, Griel? Boa. É, eu também tava pensando nisso aí. Ok. Jefferson, filho da puta. Todo mundo vai tomando, né? Kim, ele olha para aquilo, ele toma. Realmente bom. Deixa eu testar uma coisa. Calmir, vem aqui. Calmir levanta, vai até Kim. Toma um socão na cara. Eu queria ver. Kim olha e fala. Isso não tirou. Não me amoleceu como guerreiro. Muito bom. Vocês? E grita para alguns lacaios dele ali. Distribuam isso para os comandantes do nosso exército. Se sobrar, distribua para todos os soldados que for possível. Quanto a vocês, todos enchem seus cantis. Vai ser necessário na missão de vocês. Eu falo assim, enche o da Lisbeth, vai que vira mágico pra ter essa água também. Forever, né? É. Engraxadinha. Da Lisbeth não vai dar pra encher, porque o dela nunca esvazia. Ô, Wina. Chega mais. Wina chega com você. E tá todo mundo lá distribuindo. Decente, né, só sem vergonha. Quer dizer... Eu não tô tomando ainda, peraí. Pronto, agora eu tomei. Toff, respeite as mais velhas. Ups. Toma um golinho também. Aquela influência do reino de agressividade, além do normal, desaparece. Vocês deixam de sentir essa influência desse reino. Pra quem toma, né? Se alguém não quiser tomar também, problema de vocês. Se ele, você toma? Of course, man. Você toma e o cansaço desaparece. Sério? Sério. Olha. Faz mais então. Feito antes, hein, fogo. Então meu cansaço desaparece por completo. Grel, você fala isso em voz alta? Falo. Ok. Quando você fala isso... Em voz faz alta mais, faz então. Mais, né? Você escuta uma voz atrás de você, Grião. A voz diz assim, no sopé do seu ouvido. Seu tolo, ela poderia ter morrido. Dá pra fazer menor quantidade, ué. Mesmo em menor quantidade. Bota um baldinho só. Não muda a dificuldade pra fazer. O poder que vocês têm que empregar das runas é muito grande. É? Se ela tivesse usado uma runa a mais, ela estaria morta agora. Duas. Eu diria três, né? Porque pra dar seis, tem que dividir por dois. Né? Ok, boa. É que vai que arredonda pra cima, né? Eu estou dizendo, se ela tivesse usado uma única runa a mais, ela teria morrido. Mas eu não vou usar uma runa a mais. Vou usar a mesma quantidade. Mas o nível de poder empregado ainda será o mesmo. Isso vai esvair as forças dela. Até acabar com ela definitivamente. A gente está vendo alguém falando com o Griel? O que, que é? Sim, tem alguém falando na orelha do Griel. O Griel nem olhou para trás ainda, né? É, então, isso que eu quero ver. Porque tipo, se a gente o Griel falou, faz mais... E aí tem alguém colado na nuca dele? Não, eu olhei. Ok, ok. É o Ungar. tem um ser negro de quatro braços, vários olhos, sussurrando no ouvido do Griel ali. Um celestial. É o Ungaka. É um celestial. O Ungaka é um celestial. Ele passa no meio de vocês. Vocês abusam do poder das runas como se elas fossem brinquedos. Pega a sopinha assim. Não vai deixar ele tomar, não. Não vai deixar ele tomar? Não. Ele já passou o dedo na piscina. Eu vou dar um tapa na mão dele assim. Assim, se não vai ajudar no combate, não vai ter benefício também não, amigão. Ele olha pra você e encara. Você, ele fala. Eu não preciso disso. É, mas bem que enfiou o dedinho, né? Fique com a sua aguinha. Acho bom. Sua tola. Continue assim, você vai ver o que vai acontecer. Vai ser apagada da existência. Eu não ligo se eu consigo o objetivo, pelo menos. Não, peraí. Se tiver uma sugestão de como vencer o nada usando menos runa, eu tô duvido. Eu já ajudei vocês demais. E cadê a armadura que eu fiz pra você, garotinha? Já estragou? Você sabe que eu não lembro? Ah. O que aconteceu com a minha armadura? Crianças. Pega, fácil mesmo. Acho que é verdade mesmo. Eu não lembro o que aconteceu com a minha armadura. Ah, donzela... Foi a Demandador? Demandador. Demandador destruiu. Demandador destruiu, isso aí. Pô, cara, você sabe que alguém tem boa memória aqui, porque eu também não lembrava, não. Na verdade, Ungaka, até peço desculpas por ter feito isso com sua criação, mas foi por uma boa causa. Se não me falha a memória, foi quando estávamos tentando salvar... Aliás, fomos salvos pelo Aldrich, que supõe ser um amigo seu de longa data, não? Aldrich... Faz muitas eras que eu não vejo aquele indivíduo verde. Como ele está? Perdido. Como perdido? Se eu não me engano, a Dama da Dor mandou ele pro labirinto. Ai, é verdade. Que tolo! Como ele conseguiu essa façanha? Aldrich, idiota. Andou com a gente, ué. Idiota mesmo. Sim, ele está perdido. Até onde eu sei, para sempre. Não, mas não tem como sair. Alguém sair de lá? Tem, não. Tem? Alguém já saiu. Quem saiu? Ah, olha só, virou curiosinho do nada. Chega aqui, Toff. Curioso do nada? Não, ainda não sou do nada. É mesmo, você para... Pera aí, você parece um celestial. Por que você parece um celestial? Não, eu não pareço celestial porra nenhuma. Parece sim, você tem vários olhos, quatro braços, é preto. Vê se tem matéria do nada nele. Ai, criança tola. Muitas criaturas no universo inteiro possuem vários olhos e vários membros. Mas tem que ser logo igual um celestial? Eu não sou igual um celestial. Você já viu? Você é? Eu forjei um, sua tola. Então, porra. Já foi amiguinho do nada, então. Esqueceu? Opa, oi? Tá aí. É verdade, você não estava presente. Foi você que fez o celestial que a Siri controlava? Não, sou idiota. Eu forjei as armaduras de vocês a partir de um celestial. Esqueceram? Ah, isso aí até eu faço, isso aí é o de menos. É verdade. Até você faz? Forjar a matéria do nada é tranquilo. Mas a questão é, você ficar aí criando celestial, aí já é um problema pra gente aqui. Quer dizer que então você acha que o que eu faço é trivial? Eu não sei o que você faz, pra falar a verdade. Eu só sei que você tá aqui sentado sem fazer nada, não tá ajudando no combate e ainda quer se beneficiar do que a gente tá fazendo. O que eu faço está ali, olhe. Ele aponta pra Lena. Você faz Deus? Não, ele aponta pra Lena e vocês vêm. A criancinha Agatha tá dando mais água pra Lena. Né? E quando ela dá mais água pra Lena, o corpo da Lena começa a brilhar. Do peito da Lena sobe uma orbe brilhante, uma pequena esfera luminosa. A pequena esfera luminosa, ela sobe, fica assim na altura dos olhos de vocês. E aí de dentro da esferinha vem uma voz. E essa voz pergunta: onde eu estou? Onde estamos? A gente conhece a voz? Alguns de vocês conhecem. Você conhece, se ele, pra você não é estranha essa voz. Você não se recorda de onde você ouviu essa voz. Os demais, vocês lembram dessa voz, sim. Vocês lembram claramente dessa voz. Essa voz ajudou vocês a conquistar o restante dos itens, dos presentes do nada que ele deu aos deuses. Quem é você? Princesa. Não, não sou uma princesa. Meu nome é Kaline. Você não se lembra de mim? Você tinha mais corpo. Corpo? Corpo é algo desnecessário agora. Eu estou além disso. Um gaka, ele chega perto de você, te cutuca. Viu? Além disso, fui eu que fiz. Ah, você, sério, você fez uma bolinha falante. Forjar. Não, eu lembro que ele queria forjar a alma. Alguma coisa assim. Acho que o Griel também ajudou ele. Alguma coisa assim, não foi? Não, ele queria forjar uma... Não é forjar a alma. Forjar uma alma, é. Ele queria forjar uma alma. Forjar uma alma. Acho que o Griel ajudou ele. Ele transformou a alma da Kaline numa armadura. Isso, a fita. Mas aí a Kaline faleceu e ela se tornou a armadura de Vitalia, que foi destruída. E eu acho que só o Griel percebeu que a armadura se destruiu, surgiu uma bolinha e foi e entrou no peito de Lena. Não lembro se mais alguém tinha percebido isso. E agora ela sai de dentro do peito de Lena e conversando. Nem lembrava. Ei, que estranhão, você faz uma bolinha falante? Um gato que ele olha pra você. Desdenhe enquanto pode. Ele vira as costas pra você e vai se afastando. Ih, nervosinho. O que você faz? Um gato. O quê? Os quatro bracinhos pra trás, assim. Eu sei que o que você é ou o que não é, obviamente não diz respeito a gente, de fato. Mas como é que você conseguiu entrar aqui no reino de Kim? Fácil. Não é por nada não, mas... Fácil. Abrindo uma passagem pelo tempo e espaço. Entendi. E eu posso tá um pouco equivocada, mas em relação ao nosso último encontro lá em Arton, ou o que restou de Arton, você parecia ser um pouco mais amistoso. Aconteceu alguma coisa com você, ou você tem acompanhado nossa trajetória, e isso de alguma forma tá te irritando? Vocês me dão tédio, criaturas patéticas, criaturas efêmeras, que podem sumir com um simples estalar de dedos. Eu sou muito mais antigo do que todos vocês, seus deuses fracos, inclusive. Vocês me irritam, me enojam, me dão tédio. Estou indo embora daqui. Mas se a gente te dá tanto tédio, como você diz, por que que então você continua ainda observando a gente? Tem alguma coisa que tá te intrigando? Tem algo que você ainda não viu, ou queira ver? Porque eu realmente não entendo essa curiosidade sua. Com Aldrich foi a mesma coisa. E por fim ele nos ajudou e nos ensinou. E até posso ousar a dizer que ele se sacrificou, deixou de ser o guardião do tempo, como ele disse, para poder nos ajudar. E se você é tão antigo e tão autossuficiente quanto essa nova era que você está enxergando, por que que você, ou ajuda ou não interfere. Porque, assim, deixa que a gente acabe com essa era, ou sobreviva a ela. Pra você não vai fazer diferença, como você disse, você tá além disso. Então deixe que falhemos, ou deixe que triunfemos. Isso só vai caber a gente, só. Mas, eu não sei realmente o que você quer com isso tudo. É estranho, de fato. Eu ajudo vocês, advirto vocês para não abusarem do poder das runas, e o que eu ganho é isso. Uma que desdenha, a outra que é ingrata. Estou indo embora. Ô, Top, ele tá nervoso porque ele não tomou água, então ele tá sofrendo os efeitos do plano ainda. Mas, e por ele ter um ser tão evoluído assim, e ele sofre com esse efeito? Façamos o seguinte, então. Eu vou num piscar de olhos, já. Pego um pouco de sopa, se ainda tiver, uhum. E ofereço pra ele, de bom grado. Por favor, Ungaka, sirva-se da nossa pequena refeição. E você verá que não é ingratidão, mas sim desespero ou falta do que fazer, do que pensar em fazer para ajudar o mundo. Não é ingratidão, não. Vai por mim. Se fosse ingratidão, a gente não tava nessa correria que a gente tá até agora. Ele olha pra sua sopa, olha pra sua cara. Me cansei de vocês. E vira as costas pra você, Toff. Ele vira as costas, ele vai dando passos assim, e ele ergue uma das pernas bem alto assim, e dá um passo longo. E conforme ele vai dando esse passo longo, tipo um silly walk, né? Atravessa um disco negro diante dele, como se fosse um portal, e ele vai entrando naquele disco. Antes de fechar o portal, eu fecho. Imagino que seja o que o copinho que a Cera me deu, de barro. Uhum. Eu moldo ele rapidamente, faço como se fosse uma bola de esfera, né, uma uhum. esfera, e dentro o líquido, e jogo na direção. Se sentir fome, coma. Espero que esteja tão boa quanto o seu humor. Jogo na direção dele, pra atravessar o portal. Quando você joga na direção dele, ele tá terminando de atravessar o portal, o último braço dele segura sua esferinha, olha. É. Tosco. Mas há esperança em vocês. Pequena. A esperança dos tolos somente. Eu vou atrás de coisas mais magníficas para forjar, ao invés de ficar perdendo tempo com vocês. E aí ele joga a sua esferinha, ela cai no chão, não chega a quebrar. E ele vai atravessando o portal. E ele fala: adeus, eu vou forjar o multiverso. E o portal se fecha quando ele atravessa. Oh, meu Deus do céu. Pronto, agora é outro cara atrás das runas. Eu vou até a esfera, pego, guardo ela. Ó, uma hora ele vai sentir fome. Vou deixar aqui, na hora que eu perceber que ele voltou atrás da refeição, eu entrego pra ele. E agora, temos que ir até a Mortalha Vermelha, não? Mais ou menos isso, né? Então, por favor, pensem e nos deem o norte. Enquanto isso, eu vou ver se o humor está bem. Já leva um copinho pra ele, Doc, pra hora que ele acordar, ele já tomar. Que vai que ele acorda nervosão. Beleza. Enquanto isso. Cuiazinha. Só pra fechar, já pego uma cuiazinha, um pouco de sopa, chego próximo do Murray e passo perto do nariz dele, pra ele sentir o cheirinho de rango. Despertar. Sentiu o cheirinho de rango. Ok, Murray, você estava em meditação. Sim. Certo? Certo. Descreva essa sua meditação. Então tá, Jeff, depois de eu conversar com ele, o Alminster, uhum. eu me sentei em posição de lótus no canto. Certo. Certo. E comecei a me concentrar tentando me conectar com o meu coração. E tentar entender essa trama que eu tô. Que eu tô. No meio desse okay. embaraço todo que eu tô de sentimentos. que, tá com uma, que não tá me deixando focar no que eu devo focar. Ok. Aí assim tentar me encontrar no meu eu interior. Poder. Faz um teste de intuição. Eita merda. Teste de intuição, vai, cadê? Intuição. Peraí. Tá normal aqui o dado, tá de boa. Vinte e dois. Muito bom. Tamori, você tá sentindo um misto de sentimentos ali conflitantes dentro de você. Você não consegue entender exatamente, nesse momento ainda, qual a natureza, quais são esses sentimentos e como trabalhar eles. Mas você sabe que, acima de tudo, você se sente culpado pela perda da sua amada, pela perda dos seus filhos pro Neron. Você sabe que é tudo culpa sua. Tudo começou quando você se vendeu pro Neron. Putinha. Se você não tivesse feito aquilo, seus filhos provavelmente nunca teriam chegado a esse ponto, a estar nessa situação que eles estão. Por outro lado, você sente um misto de outros sentimentos. Você sente raiva. Você sente um ódio pelo Neron. Um ódio pela situação que vocês se encontram, gastando tempo aí quando você devia estar correndo atrás dos seus filhos. Você se sente se deixando levar pelo seu lado demoníaco, pelo sangue demônio que acabou corrompendo seu próprio sangue, transformando seu próprio ser. Ao mesmo tempo, você se sente como um lobo querendo caçar sua presa, o Neron, mas também o nada. Que está atrapalhando a sua vida, impede de você de se focar no seu principal objetivo, que é salvar os seus filhos. E ao mesmo tempo, você se sente culpado também enquanto filho. Você nem sabe onde está sua mãe. Você nem viu ela depois que tudo aconteceu. Isso desperta em você também um sentimento de culpa. Mas você não pode perder tempo. Porque as suas obrigações, aquilo que você tem que fazer, é mais importante do que você ver sua mãe. Então tudo isso fica corroendo você por dentro. Essas várias facetas que você tem, que é representado de forma simplória por um mestiço que você é, estão em conflito dentro de você nesse exato momento. E quanto mais o tempo passa e mais os acontecimentos vão se atirando sobre você, mais e mais esse conflito, esses conflitos internos, vão se agravando. É isso que está dentro de você agora. E é contra isso que você está tentando lutar. Buscar uma forma de conciliar todas essas facetas que compõem quem você é. Vai ser complicado. E aí, que mais? Bom, acredito que depois de tudo isso, minha mente deve ficar confusa. No primeiro instante. Sim, bastante. E aí eu perco a concentração. Você perde a concentração, você tá confuso, faminto, você sente um cheirinho de sopa. E aí quando você perde a concentração, quebra a concentração... Você abre os olhos e você vê que tem uma tigela de sopa na sua frente, assim, segurada pela Toph. Eu olho pra Toph. Era isso que eu tava precisando. Muito obrigado. Um dos conflitos você consegue resolver fácil, mãe. Sua fome, seu cansaço, seus ferimentos, todos eles desaparecem. O cara tá mastigando a sopa, tá ouvindo? Opa! Tá mastigando a sopa, tá boa. Ela tá comendo potinho de barro, né? Tem uma sopa, é que eu tô interagindo com o personagem. Eu tô no personagem, mas não bem uma sopa. Mas tá morrendo. Não precisa mastigar o pote, Mori. Para de comer o pote, Mori. Deixa eu jogar minha fome. Minha fome de novo. Quando você toma esse caldo, esse líquido, por um momento, todos esses seus conflitos eles se acalmam dentro de você. Eles ainda estão lá, mas é o momento que você consegue focar e pensar agora na missão. Agora o mais importante é voltar para a missão e depois encontrar uma forma de administrar esses conflitos internos. Sim. E aí, que mais? O grupo tá decidindo fazer para poder seguir. E aí mais para frente eu vou tentando. Aí, toda vez que tiver uma pausa ou tiver um descanso, eu sempre vou tentar. Ok. Fazer isso, que aí vai virar uma rotina. Então sempre que parar para descansar, certo. Uhum. Tirar um tempo para mim para fazer isso. Beleza. Ok, o que mais vocês fazem? Vocês podem explorar, interagir, tem um monte de gente aí com quem vocês podem interagir, se vocês quiserem, sei lá, explorar o ambiente também, talvez, se vocês quiserem, eu acho que é um menos desejável para vocês aí, talvez, no caso. Mas o que mais vocês fazem? Vocês querem já pular pra Mortalha Vermelha? Eu gostaria de passar pra Wina aquela magia que eu falei pra você. Certo. De proteção, né? Aham. Ok. Beleza. Você chama o Wynn num canto. Ela fala: diga, Toph. E para de falar mal das minhas roupas, tá? E eu falei mal da sua roupa? Jamais. Eu nem tô vendo. Sim, você me chamou de nomes feios. Foi bem ofensivo. Mas eu te perdoo. Ela te abraça e esfrega em você. Eita, nós, a Toph fica de pau duro. agora acho que chegou o momento de eu te ensinar, né? Sim. Você me ensinou tanto, agora tá na hora de retribuir. Por favor, leia na minha mente como a magia é feita. Vai te poupar tempo. Está certo. Aliás, não. Desculpa, não. Eu vou te ensinar. É tão simples você só ler a mente. Eu quero ensiná-la. E assim completamos o ciclo. De fato. Ensine-me então, Toph. Ok. O que você vai aprender é o seguinte. Eu ensino ela. Só pra não atrasar. Não, pode falar. Eu achei que você tinha terminado. Não, é só pra não atrasar mesmo, eu ia zoar. Tipo assim, eu senta, ia pegar uma régua e dar na mão, tá ligado? Isso é pra você não se esquecer. Pum. Ok. Você senta lá com o Ina, começa a explicar, replicar as palavras, os gestos, né? A forma de sentir, canalizar a energia. E você começa a ensinar pra ela aquele poder de proteção contra o dano obliterante. O que mais, minha gente? O que mais? Ninguém quer fazer nada, eu vou fazer. A pequena esfera, ela se dirige de um por um, cada um de vocês. E aí ela fala: bem, eu não sei o que aconteceu, mas eu me lembro de estar morrendo. Sim, pra salvar Vitália. Me lembro de algo assim. Onde estamos agora? É o mundo de Kim, não? exatamente. Imagino que se estamos aqui é porque eu falhei em proteger a casa de minha mãe, não? Pra falar a verdade é porque você é um traidor, mas... Ah, traidor maldito. Bem, enquanto minha mãe está em suspensão, eu vou proteger esse lugar então. Serei o escudo de defesa contra os nossos inimigos. Que legal. Uma proteção mais eficiente, porque minha consciência retornou. Eu estou viva novamente. Sério, você está viva, mas é só uma bolinha, é isso? Tem corpo? Essa é a minha essência, mas eu posso assumir uma forma corpórea se eu desejar. Como é seu nome mesmo? Fieri. Ah, sim. É, eu me lembro de você. Tenho más lembranças de você. Desculpe. Mas eu também lembro do combate contra você em Arton. E aí ela vai se expandindo a esfera e assume uma forma corpórea, luminosa, translúcida. Como se fosse um espírito dourado, sabe? Uhum. E aí ela fala, não só isso, eu posso me solidificar. E ela vira como se fosse um robô dourado. Como se fosse o C3PO. Não. Puta que pariu. Ela fica uma forma física dourada. Com aparência de elfo, né? Que interessante. Sim. Um Gaka se provou muito habilidoso. E aquela água que vocês deram pra Lena também. Foi ela que despertou minha consciência. Você tava dentro dela? Sim. Interessante. Aquele líquido despertou minha consciência de novo. Sério? Sério. Interessante. Bom, enquanto vocês cumprem o destino de vocês, eu cumpro com o meu. Serei o escudo de defesa de Uerra. Se precisarem de algo, agora vocês podem me chamar. Que legal. E aí ela sai flutuando, se forma numa esferinha de novo, atravessa o teto e desaparece. Aí vocês veem um brilho dourado, uma cúpula dourada se formando e protegendo o reino inteiro de Kim. Vira pra Kim. É, Kim. Ganhou um escudo em fusão. Sim. Um muito bom. O melhor de todos que eu já vi. Interessante. Amor, demora mais ou menos quanto tempo pra Toph ensinar pra Wina essa magia? Em torno de uns 15 minutos. Wina aprende rápido. Ah, tá, então beleza. Bom, outra coisa acontece também. Selune chega pra você, Siri. Ah, oi, Selune. Ela fala... Eu estava meio irritada com você. Agora há pouco espero que você possa me perdoar. Ah, relaxa, eu já tive esse plano aqui outras vezes, é engraçado depois que passa. Bem, eu pesquisei todas as formas de curar aquilo que você me pediu. Mas não encontrei nenhuma forma. Se a pessoa com quem vocês vão falar alega que é capaz de curar aquilo, não resta outra saída a não ser confiar nela. Mas dada a natureza de quem ofereceu essa cura, tomem cuidado. Você consegue ver se a gente tá com essa doença? Isso é fácil de saber. Porque essa água aqui é boa, pacas. Ela faz assim. Como é que essa água fez a função? Ela faz assim pra analisar. Ela analisa. E ela fala. De fato. A doença está em vocês ainda. Ela é uma maldição. Não uma doença. É uma doença mágica. Ela ainda está nos seus corpos. Mas muito enfraquecida. Como se estivesse adormecida. Eu não sei por quanto tempo vocês podem ficar da maneira que estão sem que ela volte a atormentá-los. Mas por enquanto ela está estável. Interessante. Essa água realmente é milagrosa. É, mas se essa água não consegue curar, que tipo de antídoto conseguiria? Vindo de quem veio e o ingrediente que ela pediu para fazer essa cura, talvez não seja um antídoto. Seja o quê? Um veneno. Um veneno que mata um veneno? Um veneno que mata uma maldição. E mata o ser também, né? Por isso eu disse pra vocês tomarem cuidado. Se for possível, acompanhe o processo de feitura desse remédio e pra se certificar de que não estão sendo enganados e pra aprender isso também. Era a minha ideia. Até porque eu tô afim de não deixar ela ficar com o restante do veneno. Sim, seria perigoso. Até porque é o veneno de Lofi, né? Sim. É algo raro e perigoso. Uhum. É algo, a seu modo, tão poderoso quanto minha luz. Oh, é algo terrível. Ou a luz daquele seu amiguinho ali. Qual deles? Ela aponta pra Asger. Ah! Um beduíno todo enrolado em panos. Aliás, vou até ali ter uma conversinha com ele. E com aquela outra moça simpática que aponta pra Tenebra. São very legais. Tenebra é meio oferecida, cuidadinho, viu? Ai, ai, ai. E aí ela fala pra você, bem, tome cuidado no abismo. E vai falar com Asger e com Tenebra. Beleza. E aí, que mais? Ok, vocês têm alguma outra ação? Eu só tenho mais uma ação. Eu não. Eu só coloco de volta no tapa-olho pra tampar meu olho da. Meu olho novo. Uhum. E por cima do olho bom eu coloco minha bandana da roupa do corpo da. Da Lena. Ok. Tá cega de novo. Sim. Ok. Beleza. Parece o Shiryu, porra. Tá, vocês têm alguma ação pra fazer? Vocês querem fazer alguma coisa? Não sei. Eu tô meio perdido aqui. Me ajudem. Não tem ação? Quero só saber se o Murray ou o Mister sabe aquele ritual lá. Ah, ok. Ele descobriu o nome. Tudo bem, bom. Tudo bem. Antes disso, então, eu tenho que fazer minha ação. Sem problema. Tá. Quando você tá passando pra ir em direção ao Elminster ou em direção ao Morin, quem vira pra você e pergunta, Siri. Oi? Eu vi aquela mulher dizendo pra vocês tomarem cuidado no abismo. É isso aí. É pra lá que vocês vão? Exatamente. Primeira camada e depois 125, depois sexta, se eu não me engano. O que vocês vão fazer lá? É, mortalha vermelha pra pegar o antídoto da maldição da quinta camada. 125 pra resgatar os filhos do Murin. E a sexta porque tava escrito num pergaminho. Resgatar os filhos do Murin? Isso. Que história é essa? Basicamente, quando o Arthur ainda tava normal, Murin teve dois filhos, gêmeozinhos. E o Neron roubou. É um demônio pra quem ele vendeu a alma. Neron? Neron? Eu vou falar com o Murin. Vai lá, se for pra ajudar, ele agradece. Ele vai lá conversar com o Murin. E aí, antes de sair, ele fala... se vocês estão realmente indo pro abismo, tem um acesso até ele aqui. Sério? Sim. Pra qual camada? Pra primeira camada. Melhor ainda. Caramba. Daqui? Por que daqui? Olha lá adiante. Ele aponta pra você. Muito longe lá, uma cratera. Uma cratera, um buracão no chão. Basta descer por lá e vocês sairão na primeira camada do abismo. Valeu, Tim. Você vê que seu plano era tão legal. Da outra vez não foi gostoso aqui. É porque da outra vez você era uma invasora. No meio de uma guerra. E que fugiu dela. Que decepção. Que decepção. Sai fora, foi só uma retirada estratégica. Depois eu volto pra lutar. Ridículo. Vou falar com um guerreiro de verdade. Murin! Vamos conversar. E o Kim vai falar com o Murin. Bota, né? E você vai falar com o Elminster, né? Pode ser com o Elminster, então, já que ele vai falar com o Murin, fala com o Elminster. Se quiser falar com o Murin também, se preferir. Não, já que o Kim vai falar com ele, não tem problema. Eu queria falar com os dois juntos, mas pode ser só com o Elminster. Se quiser falar com os dois juntos, pode falar. Vai estar os três, não tem problema. É que eu acho que o outro assunto é mais interessante pro Murin. Uma coisa não atrapalha a outra. Ok, enquanto o Kim tá falando lá, eu vou lá falar com o Elminster. Se o Murin escutar e souber, também não tem problema. Tá bom. Nossa, quem tá limando madeira aí? Tão planeando aí. Acabou sua sopa? Acabei minha sopinha de açaí. Ó, oh, aí sim, hein? Nossa, quantos anos eu não como açaí? Acho que desde quando começou a pandemia eu não comi mais. Bom. É louco. Faz tempo. Não sei ao certo, mas faz tempo. Você chega pra conversar com o Elminster. O Elminster olha pra você e sorri. Ele tava batendo papo com o Talude. Olá, Siri. Olá. O que eu posso ajudar? Ela pode me ajudar pra caramba. Gostei de ver aquilo que você fez. Você foi muito sagaz. É, mais ou menos, né? Podia ter morrido, mas prudência nunca foi meu forte. É, deve tomar cuidado. É, não vai rolar. Se você utilizar uma quantidade de runas igual ao dobro do seu bônus de constituição, você morre. Ah, é? É, tome cuidado. Caramba, eu preciso então. Como é que fala? Me curar dessa doença logo pra voltar mais um. Pra eu poder usar mais. Bem, mas diga. Ah, eu vi que o Murin achou uma coisa interessante no seu laboratório. Não deu muito certo, né? É. Parece que ele tentou descobrir o nome de um demônio, né? É. Se ele descobrisse o nome verdadeiro de Neron, ele teria poder sobre ele. As coisas ficariam mais fáceis pra ele, né? É. Então eu queria saber como é que faz esse ritual. Por quê? Porque é útil. Você tem alguma pendenga com algum demônio? Tenho. Eu acho que é um diabo, mas eu acho que vai funcionar do mesmo jeito. Olha, esse ritual é muito perigoso. Eu sei, quando eu fizer eu vou... Olha, porque pensa assim. O Murin falhou. A gente pode ajudar ele ainda. Se a gente descobrir o nome verdadeiro do Neron pra ele, eles vão estar em pé de igualdade agora. A Toph é uma maga. Eu tenho um leve conhecimento de magia. Talvez se a gente fizer o ritual junto, a gente consiga ajudar o Murray e ainda saber como é que faz o ritual. É. Está bem, se vocês querem tanto isso, reúna seu grupo. Reúna seu grupo. Sim. A missão é de todos, não? Imagino que todos irão querer participar. Não sei não, tem algumas pessoas que são mais prudentes que as outras aqui. Bem, converse com eles. Diga que estarão sob supervisão do Arquimago do Vale das Sombras, o grande Alminster Almar. Arquimago do Vale das Sombras não, daquele buraco que ficou. Ah, sim. E seu grande amigo, o mestre máximo da magia de Arton, Talude. Ah, eu nunca conheci ele. Eu conheci só o outro que dizem que é o mais poderoso. Eu falo meio alto pro Talude ouvir. Balela. Ele é poderoso, mas não tanto assim. Aliás, será bom se ele puder participar também. Ei, Vec! E aí você vê um mago em mantos aveludados, né? Ele dando uma travada assim. Já falei pra não me chamar assim. Seu velho idiota! Tô achando que ele tá precisando tomar uma aguinha ali, hein? Isso daí não é nem o efeito do reino, viu? Bem, eu vou chamar a galera do meu grupo. Ok. E vou falar pra eles, ó, o Murin tentou fazer um ritual pra descobrir o nome do Neron, que não deu certo. Talvez se a gente fizer o ritual junto, que a gente às vezes tem um pouco mais de conhecimento de mágica do que o Murin, a gente consiga descobrir o nome do Neron pra ele. E aí a gente põe essa luta em pé de igualdade. O que, que vocês acham? Eu acho que a gente, com certeza, eu ajudaria o Murin de bom grado. Mas eu acho que não devemos expor o reino de Kim desse jeito. Acho que devemos procurar um lugar totalmente neutro e isolado. Porque a última vez que a gente esteve numa casa, ela sumiu. Desculpa, viu? Alminster. Não se preocupe, tá tudo bem. Era uma torre velha mesmo. É, a torre e aqueles outros 300 quilômetros, aquele raio de 300 quilômetros lá que foi também junto com né? Os hectares de terra. Mas eu acho que não caiu em... Os 300 hectares de terra junto. Na verdade, eu não sei. É que veio muita alma lá de baixo, lá. E... É, a gente nem sabe se acertou lá. Vai ver, acertou um ponto aleatório, que nem sabe onde é que é. Era um vale antigo. O mais importante é focar em deixar vocês preparados para cumprirem a missão. E salvarem todo o universo. Se possível, restaurar as pessoas que morreram lá. Porque suas almas desapareceram, muitas delas. A gente vai ver o que a gente consegue fazer em relação a isso. Bem, vamos lá então? Por mim, eu topo. Só ver o restante da galera. Você chamou o Murin também? Chamei todo mundo. Todo mundo? O grupo Tá todo mundo numa rodinha então. Confabulando isso. Bem, vamos praticar um pouco de magia juntos então? O que me dizem? Sim, mas primeiro, Kim, temos sua permissão? Façam o que for necessário. É uma estratégia de guerra que vai garantir nossa vitória? Façam-na. É um trunfo para uma vitória. Ótimo. Murin, depois nós conversaremos. Façam o que precisam fazer. Ok, sentem-se aqui, vamos dar todos nós as mãos e nos concentrar, então. Ok, vamos lá. O Elminster pega a mão do Talude e pega a mão de do Murin. O Talude pega a mão do Victorious, que pega a mão do Celerin, que tá do lado da Toph, que tá do lado da Ciere, que tá do lado do Griel, da Lisbeth, que tá do lado do Theon, que tá do lado do Murin. Ok. Vocês sentam, se dão as mãos. E o Minster fala: bem, aprendam bem esse ritual. Vou repetir essas palavras exaustivamente até vocês conseguirem memorizá-las. E ele fica repetindo as palavras, tá? Até que vocês acabam conseguindo decorar as palavras mágicas ou anotá-las. Uma vez só tá bom, a gente tem runa da mente aqui, a gente se ajuda. Ok. Aí ele se levanta. Pega giz, traça um pentagrama no chão com vários símbolos arcanos, coloca velas ao redor de vocês, né? Ele fala: sentem-se no centro. Eu tô marcando certinho o que ele tá fazendo, viu, amor? Só pra... Ok. Fazendo um ritual ali, vou marcando, porque a coisa é mais de grafo, pra facilitar minha vida. Tá. Depois. Ele vai acendendo cada uma das velas, e cada vela que ele vai acendendo, ele vai murmurando um pedacinho do feitiço. Uhum. E aí ele fala: vamos sentar todos aqui e vamos dar as mãos pra conseguirmos o ritual. Bem, é melhor não revelar os nossos nomes ao inimigo, como aconteceu com o nosso amigo, não é? Ah, very. Até porque tem três magos que é very foda aqui, né? Então, ao invés de tentarmos descobrir o nome verdadeiro de Neron, vamos descobrir os nossos próprios nomes. Isso não vai revelar nada ao inimigo e vai dar poder a nós mesmos, porque uma vez que você sabe quem você sabe o que você é capaz de fazer. É? Yeah. Vambora. Alguém se voluntaria? Eu. Então será você, Siri. Tentarei descobrir o seu nome verdadeiro agora. E aí ele começa a murmurar as palavras, né? Todos vocês vão repetindo, as velas começam a oscilar, a temperatura começa a aumentar no local onde vocês estão. E aí ele diz a última palavra da conjuração, e aí ele grita bem alto: revele o seu nome verdadeiro, criatura conhecida como Siri. Agora! Fala seu nome aí, Siri. Eu não sei. Como você não sabe? Eu não sei. Você não sabe? Eu não sei. Estou te mandando no seu WhatsApp. É o meu WhatsApp. WhatsApp. Ela esqueceu de olhar o WhatsApp. O nome dela tava lá o tempo todo. Ok. Mas eu tenho que falar pra todo mundo? Eu não quero falar pra todo mundo. Você vai falar em voz alta. Ah, eu vou falar em voz alta? É. Vai, bobo. Tá todo mundo fazendo um ritual. Todo mundo tá fazendo um ritual, vai conhecer esse nome verdadeiro. E todo mundo que estiver em volta ouvindo, né? Exato. Quem mandou se voluntariar? Ok, eu sou Cronera. Olha, de Cronos, que legal. A verdadeira. Mentira. Tá tudo errado isso aí, gente. Você é doido pra mim, mano. Ok. Muito bem. Verdadeira, que eu não escondo. Vou falar, é da Poff, vai ser que a enxerga. Eu não sei o que é que enxerga. Ué, se for ver, eu normalmente não minto quem eu sou. Muito sou bem. Mito, né? Acho que vocês começaram a entender, né? Vamos continuar praticando. Mais alguém se voluntaria? Eu não tapei na Toff. É legal. É legal. Isso quer dizer que eu vou descobrir meu nome verdadeiro? Isso. Sim. Aí, garota. Na verdade, não. E todos nós vamos. Todos vocês também vão. Uhum. Ok. Sim. Então isso é uma faca de dois gumes, então. Ah, e a gente é tudo legal, Top. Qual é? A gente já viveu coisa suficiente. Sempre é. Exato. Por isso que eu tenho medo. Principalmente vindo de você. Mas tudo bem. E aí, eu falei o meu pra todos. Falou o que que é isso? Eu tenho a opção de levantar e não falar. E aí? Ah, tem. Vai. Vai, velho. Ok, o velho faz o ritual de novo. Revele o seu nome verdadeiro, criatura conhecida como Toph. Não é Toph. É Criena, a criança muscular. Mais alguém quer saber o nome verdadeiro? Peraí, sei a Ciri são irmãs? Não. A Ciri é Cronera. Eu sou a Criene. Criena. Então. Na Cronera e Criena, o cabaço. Porque não pode ser irmã? Só é que porque termina com A. Aquelas gêmeas que a mãe põe com a mesma letra, né? Bota com CE, só porque. Não, o meu é com CAD. Você tá lendo Cronera do mesmo jeito, não tá? Pronto. Não, eu tô só dizendo. Tá, o do Murray a gente já sabe. Gui, quer fazer do Celerim também? Não, não, do Murray a gente não sabe. Sabe sim. Os personagens, eu não sei, a Toph não sabe. A Toph não sabe. Caraca. Então, a Toph não sabe, aí. É só perguntar que a gente conta, a gente é fofoqueiro. Não, mas relaxa, a hora que passar todo mundo eu vou falar, mas tá, mas e aí, do Murray? Ok. O Mister pergunta, mais alguém se voluntaria? Se alguém quiser. Isso ajuda em alguma coisa mesmo? Ou é só balela? Sim, ajuda. Você vai conhecer o seu nome verdadeiro, ou seja, sua verdadeira essência. Conhecendo sua verdadeira essência, verdadeira você essência. Conhece a verdadeira extensão dos seus poderes, dos seus limites. E mais, você pode tentar mudar a sua essência, mudar o seu nome verdadeiro. Eu ouvi dizer de uma única pessoa que mudou o nome verdadeiro. Então está bem. Você mesmo. Celerim não vai ter, então. É preciso saber só se o Ariel e a Denise vão querer saber. É, o Ariel ele já se foi faz um tempinho, né? Eu sei. Por isso que eu tô falando que eu vou precisar saber isso só depois. Só pra rolar, depois. Mas isso vai ser depois. Né? Na próxima sessão a gente conversa com eles. Uhum. Vamos fechar por hoje, então? Bora. Só uma última... Uma última coisa, né? Depois que revela os nomes de todos, né? Que se voluntariarem, né? O Elminster fala, bem, vamos lá. Agora vamos tentar descobrir o nome verdadeiro de Neron. Pera. Ô, amor, por que você não foi? Porque todos já sabem o meu nome. Pelo sim, menos todos eles estavam presentes quando eu falhei no ritual. Ah, você tinha feito isso então? E como que você chama? Rudu. Aquela pinta. Esqueci. Mas aí eu falo, sombrio. Eita, nós. E pelo que eu entendi, você falhou, então o Neron sabe o seu nome, é isso? Sim, acredito que sim. E Elminster, o que que isso pode agravar? Outra pessoa saber nosso nome? Ele pode me controlar. É? Assim. Quebrou meu braço. Ah, por isso que a hora que eu cheguei lá na torre, você tava com o braço quebrado? Sim. Ah, eu virei praticamente um fantoche dele. Mas ele pode fazer isso a qualquer momento? Acredito que não. Ele fez porque ele tava no... diante do ritual, como eu falei o ritual, então a consequência de você falhar é o outro descobrir o seu nome. É o Mister. Tira essa conclusão. Me tira essa dúvida, por favor. Quando? Diga. Quando que Neron pode usar desse nome do Murray? Ele pode, por exemplo, ouvir e ver a qualquer momento só por ter o nome do Murray? Em posse. Eles estavam conectados. Por isso Neron conseguiu. Pela magia, pelo ritual. Por isso Neron conseguiu controlá-lo. Neron pode agora fazer qualquer magia nociva contra o Murren. E elas serão muito mais efetivas. Porque ele conhece a fraqueza de Murren. E se porventura ele entrasse na mente do Murren assim que. Assim que a gente chegar no covil dele e descobrir nossos nomes, ele pode fazer alguma coisa mesmo sem ter, né, sem ter essa ligação? Sim. Da mesma forma que você pode fazer uma magia para tentar espionar alguém à distância, Ele pode fazer um ritual mágico pra tentar controlá-los. Tentar controlar o Murin. E ele terá vantagem nisso, por conhecer o nome de Murin. Mas isso não é garantia de que ele vá conseguir. Vai ser mais difícil pra você resistir aos poderes de Neron, Murin. Principalmente aos poderes de encantamento e de ilusão. Mas não é impossível. É como eu lhe disse. É como, aliás, sua amiga lhe disse. Use seu nome verdadeiro para se fortalecer. Muito mais do que deixar o seu inimigo se fortalecer. Então bora descobrir o nome desse cramunhão. Resgatar a molecada. Que hoje eu tô afim de dar soco. Dá mais sopinha pra ela, dá mais sopinha pra ela. Tá passando não, não é efeito, não. É, enquanto eu não posso pegar as asas, eu vou me contentando com outras cobras. Ok. É demônio, não é cobra. Ok, Murin, você vai rolar o teste do negócio de novo. Porque o Neron já sabe seu nome. Ah tá, e aí ele quebra meu braço. É, mas não sabe o nome de mais ninguém, não quebra o braço de mais ninguém. Ah, faz uma pelo grupo aí, Murin. A gente pode tentar blindar a mente do Murin? De alguma forma? Podem, vocês podem ajudar o Murin, dar bônus pra ele e tudo. Qual que é o teste que rola, Jeff, que eu não lembro. Deixa eu pegar aqui que eu não lembro de cabeça. Ritual do nome verdadeiro. Você vai jogar um teste de arcana, dificuldade 40. Ô, Gé. O grupo pode ajudar. É, a gente vai ajudar no que a gente puder. Eu quero fortalecer ele com imagem. Eu tenho. De bônus eu tenho. 13. 13, você tem um bom bônus. Um bom bônus. Cada um de vocês vai descrever de que forma que vai ajudar o Murin e vai fazer um teste de perícia pertinente ao que foi descrito. Tá? A dificuldade desse teste é 15. Se passar, vai dar mais um de bônus pro Murin. Eu vou usar a inspiração para cada 5 pontos que superar a dificuldade, vocês vão dar mais um adicional. Ou seja, se tirar 15 é mais 1, se tirar 20 é mais 2, se tirar 25 mais 3, se tirar 30 é mais 4, se tirar 35 mais 5. Cada um de vocês vai poder dar esse bônus pro Murin. A pergunta é, vocês querem fazer essa cena agora ou querem deixar pra próxima sessão, que aí tem mais gente pra pensar em mais coisa e dar mais bônus? Por mim, podia, sei lá, fechar essa cena por enquanto ou já começar uma pré, sei lá. Você acabou de repetir o que eu falei. O povo vai aceitar tudo isso, né? Porque não é tô falando assim, você perguntou se a gente começa agora, eu espero o pessoal para outra sessão fazer mais coisa. Eu isso. Falei, não pode começar agora, pra ter uma prévia já. Ah. Você escolhe continuar ou não. Ok. Então vocês fariam as ações de vocês e a gente pararia pra aguardar as ações dos outros, é isso. Também. Ou se quiser também só as nossas ações forem suficientes. É, eu acho que só as nossas vai ser suficiente, eu acho. É? Então tá. Então vamos lá. O que, que cada um de vocês vai fazer? Eu gostaria de ser o primeiro. Fique à vontade. Vai lá. Murin. É. Não olha pra mim, não. Só relaxa. Abra seu coração e tente esvaziar a mente por enquanto. Eu coloco a mão no coração do Murin e uso a runa da alma. Pra poder tentar enxergar como que é a mãe dele. Porque a Toph nunca viu ela. Ok. Assim que eu tiver a visão dela, aí eu vou tentar usar essa visão dela pra fortalecer a mente dele. A qualquer tentativa de controle mental, é a imagem da mãe do Moore que vai ser tipo um escudo, tá ligado? De bloqueio, ok. Que acho que é o sentimento mais forte que ele vai ter. Tá bom, jogue seu teste. Vou gastar um pontinho de inspiração pra jogar com vantagem. Eu não consigo arrastar essa porra da inspiração. Não consigo. Não consigo arrastar. Tá bugado. Tá quebrado o bagulho. Ah, vai ter que fechar a aba e abrir de novo. É de boa. Mas eu gastei, eu estou sem. Tudo bem. Cadê? Runa da alma primeiro. Dando discard se aceitar. Aí foi. E agora a runa da mente. 32 e 34. Certo. Agora eu vou jogar dois testes de... Não, peraí, por que você tá jogando um monte de teste? Era só um. É só um? Não, tô entendendo. Eu falei coisar duas runas. A runa da alma, pra tentar tocar a alma dele e tentar enxergar como que é a mãe dele. Aí depois eu vou acessar a mente dele pra tentar colocar essa imagem da mãe dele como um escudo pra qualquer um que queira afetar a mente dele e aparecer a imagem dela como escudo. São duas ações de runas separadas? Sim. Ok, beleza. Então, os dois testes aí. Tá, runa da alma vai ser só pra ver. Runa da mente é que vai valer pra dar o bônus. Então, 34. Né? Deu 15 de bônus, né? Divide por 5. Dá 3. Então tá dando... Passou. 15. 20. 25. 30. Então tá dando mais 4 de bônus pro Murray. Agora, quem vai agora? Sire ou Celerim? Também. Sire. Pode ser eu, Bredão? Achei que você ia. Pode, não pode. Ninguém quer ir. É que eu achei que o Bredão ia. Eu vou fazer usando o conhecimento de ritual que eu tenho mesmo. De como funciona no ritual para o usuário ser fortalecido. Certo. Você fica como se estivesse fazendo um contra-ritual ali junto com ele. Isso. Ok. Eu vou usar um Arcanis aqui mesmo. Arcana, boa. Foi bom, hein? 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Mais 7, Murin. Tem mais 11. Tem mais 11. De bônus. E Celerim? Tá. Eu vou chegar perto assim do Murin. Ficar assim no ouvido dele. Sabe o que pode te motivar ainda mais? Eu, Murin. Pense se não estivesse quebrando o seu outro braço, a sua perna, estivesse indo atrás da sua mãe agora. Eu vou usar persuasão. É performance, quer dizer, performance. Ok. Pra fazer a motivação de pressão mesmo. Muito bom, botou sob pressão. Ele não tá aqui. Eu falho. Eu não tô enxergando. Tô cara, foi foda. Parabéns, velho. Incrível, da hora. Foda. 57. Puta que pariu! Eu levanto. Puta que pariu! 50, 55. Então, com esse daí deu mais 9. Eu levanto sacando as adagas. Então, mais 20 de bônus. Você tem mais 20 de bônus total, Murin, pro seu teste de arcana. Se falhar, que é saco. Mais o bônus seu, né? Que é de quantos? 13? 13, então eu tenho 33. 33 de bônus. Aí você joga com a fichinha ali também, pra jogar com vantagem. Eu vou fazer isso, vou tirar ela aqui agora. Qual que é a CD do teste dele? 40 só. Ah, vai passar. Ele tá com mais 33, se falhar que é saco. Que é aquele sacão cheio. Se eu tirar menos de 7, eu falho. Com dois dados, que é dois tacos. Que é duas rolas do Neron, velho. Batendo na sua nuca. Você para de botar pressão aí, que senão falha, hein, mano. Bateu na nuca. Foi. Uia, uia, uia! Foi só a bola esquerda. Se não tivesse a vantagem. Tem mais um bônus. Tem mais o bônus, é que o bônus não somou. É, o bônus não somou, ok. Mas esse 1 aí, com bônus ou sem bônus, você ia se fuder. Se não tivesse a vantagem. Caraca, mano. 8, mais 20, 48. 48, passou, vi, relaxa. Passou não, 48. É 33. É 15, isso. Ok, Murin. Você completa o ritual, seus companheiros ajudando você. E aí você profere as últimas palavras. Que a criatura conhecida por Neron revele o seu nome verdadeiro. Chamas eclodem no meio do pentagrama do ritual. E aí quando essas chamas eclodem, você escuta uma voz vindo de lá dentro. Quem está me chamando? Quem é que chama por mim? E aí você vai descobrir o nome do Neron agora. Rola um dado qualquer aí. 6. Era um dado qualquer? É, qualquer um dos dados que a gente usa. Joga um D6 e tira 6, mano. Joga um D6 e tira 6. Barra R. É, o do Neron também vai ser sorteado. Rola um descente. Ah! Ah! Olha o 666 aí, ó. Quanto deu, quanto deu, quanto deu? Deu 6, filho. Oh, 6. Então vamos lá. Eu sei o nome do Neron, não queria falar não. É Tarcísio Meira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora joga um D10, Maureen. De novo, quer ver? Não. 10. Máximo, velho. Peraí, deixa eu catar o lapisinho pra escrever o nome dele. O nome dele vai ser a senha do banco do Champs, você vai ver. Que banco? Que senha? Que isso? Oi, passando era o modelo. Mano. Quem me chama? Quem chama por mim? Quem deseja falar com Char Omuk? É Char? Omuk? Omuk, tô jogando no grupo. Tem uma genzinha. Cadê o grupo? O grupo sumiu! Achei. É que você foi excluído de novo. Não, é, não duvido. Deu nome legal. Char Omuk. Viu aí no grupo? Vi. Esse é o nome verdadeiro de Neron. Quem me chama? Quem chama assim, por Charmouk? Tu vira assim pro Murphy e fala assim: faz ele quebrar um braço agora. Faz alguma coisa, Murphy? Vou falar pra ele torcer o braço. Quem me chama? Desgraçado! Quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso? É você? Murin. Ah, maldito! É você, Odor! engraçado, pô. É você, maldito! Eu sinto o seu cheiro fétido, odor. Eu vou acabar com você. Escute isso aqui. Ah, desgraçado! Escute isso. Quebre esse link ou eu quebrarei esse pescoço agora. O Dur. Ela vai morrer antes de mim, idiota. Ela morrerá antes de mim. Você está perdendo ela, tolo. Eu jogo ele na parede. Vocês escutam blum, um impacto. E aí eu cancelo o ritual. Ok. Que da hora. Que da hora. É o Mister vira pra você e fala. Bem. Meus parabéns. Meus parabéns. Você agora conhece o ponto fraco do seu inimigo. E aí você escuta uma voz atrás de você falando: ainda não. Ainda temos que conversar. Eu vou lhe ensinar como se luta contra um demônio, Murray. Tá bom. Lamashtu, venha cá, minha querida. É hora de ensinar uma outra coisinha ao nosso hóspede. E aí quando ele fala isso, entra no salão uma criatura serpentiana, reptiliana, com 6 braços, fortemente armados. E com esses 6 braços, ela faz uma reverência para Kim. Pode deixar, meu querido. Eu ensinarei algumas lições de esgrima a ele. E prepara os 6 braços para lutar contra você. Eu luto com machado. Vai ter que servir. E a Marilith, líder de todas as Marilifes. Lamashtu, senhora do genocídio, rainha dos massacres, líder suprema dos Lacharel, uma das esposas de Kim, vai ao combate com você, Murin. Fim da sessão. Tá explicado por que ele tem o bagulho com o mesmo. Essa tia aqui, ó. É, tá velho explicado mesmo, Carlos. Cara, mete o demônio. Tá explicado o quê? Por que ele tem entrado pro abismo? Ai, ai, ai. No olho dele. Sabe aquela frase, não negocie com o tinhoso? O cara catou o tinhoso. É. A tinhosa, né? Ok, gente. Fim por hoje, então. Beleza. O nome dele já tá descoberto. Agora é só eu trocar o meu. É. Porque ele tem 3 pontos fracos, meu, né? Ele sabe meu nome verdadeiro e tem meus 3 filhos. É. Ainda tá um pouquinho isso na desvantagem. Ainda tô na desvantagem, mas que eu sei o nome dele verdadeiro. Isso aí. Só que é pior, ele sabe os nomes dos seus filhos. E você não sabe. Agora é isso, né? Sabe o que é pior? Ele sabe quem que é o pai dos seus filhos. E você não sabe. Você não sabe. É filho 1 e filho 2. É o B1 e o B2. Filho número 1. Olha o respeito. Que é esse aqui, o Bill? Ah, gente, até semana que vem, então. Demorou, mano. Mas eu descobri o nome verdadeiro do meu nome. Tchau, tchau. Até mais, gente. Espero que vocês tenham se divertido, pelo menos um pouco. Tava todo mundo meio caladinho aí. Foi engraçado pra Que bom. Beleza, falou, povo. Pegar nós. Falou. Boa semana pra vocês aí. Pra vocês aí.